Beleza. Então voltamos com mais um podcast, o podcast do Pata Rachada. Eu me chamo de nada e vamos retornar a parte 2 do, vou tentar falar o mais rápido possível, os melhores CDs da segunda metade da primeira década do século XXI. É isso aí! Esse é o melhor título de podcast de todos. E, cara, eu esqueci de conferir se tava gravando, calma aí. Tá gravando. E eu estou aqui com o especialista em plantas e espionagem na internet, Matuza Matuzinha. Eu vou... Vai ser meu nova bio do Twitter, isso aí. Obrigado. Show. Plantas e espionagem. Calma aí que você tem que ouvir o do Luiz. E eu estou aqui com os especialistas em gravar vinhetas por Super Amigos. Luiz, sobrenome Dick Burg. Vinheteiro do vinheteiro. Não, não faz isso com você não. Você não é um vinheteiro não. Eu não vou permitir, eu gosto muito de você pra isso. Aguarde em breve vinheta nova, vinhetas novas pro Goldcast, que eu tô com planos mirabolantes pro Goldcast. Música de abertura e o caralho, quase. Nossa senhora. Só pra avisar que nesse programa vai ter pelo menos duas, acho que três. Três chamadas de podcasts do site, hein? Super Amiches é o ano do... 2020 é o ano do profissionalismo Super Amiches. Não, e pior é o seguinte, daí... Tava na hora de fazer isso, né? Já que tem um monte de podcast no site, a galera botar propaganda dos podcasts um do outro dentro dos podcasts, né? Mas aí eu vi que, tipo, as chamadinhas estavam do caralho e tal, mas pá, faltava uma coisa, né? Faltava retomar o nome do podcast e dizer qual dia, né, que vai ao ar e tal. Daí eu fiz isso pra todos os podcasts. Eu gosto que não arrisco o risco, tem uma correção no final assim, que é tipo, com Marcel, aí tem uma voz que entra no final, e Evandro, porque o Amaro esqueceu de colocar o Evandro na descrição. É muito bom. Mas aí o Evandro é a cena pós-crédito, que nem diz o Amaro. Pós-crédito. É a cena pós-crédito. Mas, cara, antes de chamar o convidado, só quero colocar uma observação aqui, que esse lance de dia aí, nossa senhora, hein? Perigoso, hein? Eu consegui já falhar duas vezes, vamos ver. Vamos continuar essa falhando. Essa pressão aí. Tá foda demais. Paga o Patreon que é mais pressão. E eu estou aqui muito feliz de receber nosso especialista em fazer comentários e relembrando as coisas que a gente esqueceu, Thiago Rabo. Opa, e aí? Tudo bem, cara? Beleza, cara. Cara, maior comentarista do podcast, aqui. Cara. Oh. Maior comentarista do podcast, com certeza. Com certeza. Oh, e, Thiago, antes de mais nada... Aliás, Thiago, fala em off aqui, eu esqueci de te perguntar. Você tem algum projeto, alguma coisa pra gente divulgar aqui, que você queira divulgar? Nada. Ah, só trabalho chato, eu não faço nada. Pô, trabalho chato é nós pra caralho. Eu acho que é nós todos aqui, pessoal. Eu gosto do meu trabalho, cara. Eu gosto do meu trabalho. Ai, que otário. Privilegiado. Demorei muito tempo pra isso. Eu tô lutando pra gostar do meu. Thiago, antes de mais nada, antes da gente entrar no tema e qualquer coisa, eu quero que você me conte o que você contou em off. Quando você conheceu a gente, quando você conheceu esse site que nós estamos hospedados? Olha, hein. Então, foi a primeira vez. Tava procurando o podcast, né, e aí pesquisei que tava procurando alguma coisa pra ver sobre metal, e aí encontrei um tal de MRZI falando sobre o metal. E aí comecei a ouvir... Das antigas, é. E aí eu lembro que foi a primeira semana, assim, eu entrei e falei, pô, legal esse podcast, gostei e tal, e aí tava escrito, acabou, vamos lançar um novo, né. E aí foi bem nas primeiras semanas, né, do Super Amish Zoom, e aí eu acompanhei desde então. Apesar de interagir pouco, né? Eu acabei interagindo mais com vocês do que com o Super Amiches mesmo, né? Por causa do... A gente é mais receptivo, né? Por causa do tema, né? De ser metal, alguma coisa que pelo menos eu entendo um pouco mais, né? Mas eu escuto desde o 1, tô acompanhando. Foda demais. Pô, fiquei feliz com isso. E quer saber de uma coisa, Thiago? Evandro nunca vai saber disso, que ele nunca vai ouvir. Ele não ouve porra nenhuma. Não ouve o Goldcast? E eu não vou contar. Eu vou esperar alguém ouvir e contar pra ele. Foda-se. Legal. Então, gente, solta a vinheta aí. Que não tem vinheta. Eu sempre falo, solta a vinheta. Solta a vinheta! Mas é só descer a música e levantar a outra, né? Isso não é vinheta, né? Não sei. Não é uma vinheta. Dependendo se tu botar esse programa no ar depois do fim de semana que vem, talvez tu tenha a vinheta nova. Não vai, Luiz, porque agora tem agenda. Ah, tem agenda. Ah, você tem. Então no próximo programa vai ter vinheta nova. É nóis, é nóis. Olha, essa cobrança é pro Luiz Geekborg, hein, gente? Não, eu não tô dando nem conta de ouvir tudo, de tanta coisa que tá saindo. Ah, cara, se prepara, 2020 é o ano do profissionalismo. Ano do podcast. Eu não escuto nada, eu não escuto nem o podcast, eu escuto. Claro que não, você tá maluco que eu vou ouvir o que eu tô participando. Sério? Eu escuto todos os Geek Burger. Você tá maluco, cara, eu não faço consigo. Eu faço pra mim. Ah, cara, na época do CV eu escutava também. E eu editava e escutava. Você tá maluco. Eu já editei, cara, eu nunca mais vou tocar nisso na minha vida. Não, eu escuto todos os Geek Burger. Cara, ainda vou soltar uma... Talvez mais de uma vez. Que isso, Luiz? Cara, você é muito fã de você, você tá louco? Eu sou fã do meu podcast. Alguém tem que ser, né? É muito louco, daí você esquece que você falou, aí você faz um comentário, depois você faz o mesmo comentário no podcast, né? É muito bom. Sim. Tem uns muito engraçados, cara, tem uns muito engraçados que, tipo, eu não sou a pessoa mais engraçada, é os convidados, entendeu? Eu escuto de novo. A primeira vez que eu tô gravando, mas acho que vai rolar uma vergonha de eu ouvir. Para! É uma barreira que tu cruza. Depois que tu cruza, acabou. Não, mas o lance não é vergonha. O lance é ficar ouvindo a minha voz de babaca. Não é só com vergonha, é com raiva. Mas é uma barreira que tu cruza. Depois acaba, entendeu? É isso aí. Então a gente veio falar dos discos de 2006 a 2010. Eu pedi encarecidamente pra gente fazer a lista normal, pode ser uma lista enorme, mas cada um escolher mais ou menos 3 discos pra cada ano. Não sei se a gente vai seguir, nunca se sabe o que o futuro nos aguarda, mas é isso aí. Por educação, a gente vai falar. Thiago, começa você aí, pra ninguém queimar sua lista de vez. Manda um de 2006 pra nós. Logo eu pra começar. Então, é assim, eu só explicar, né, um pouco. Eu já sou mais velhaco, né? Já tô com quase 40 anos, então assim, eu comecei a ouvir. Brother, o Luiz tem essa cara, mas sério. Eu sei, Não, eu tenho 40 anos pra ser teu pai, cara. É foda, cara. Cuidado com o Luiz, sério. O Luiz falou da dificuldade dele com o Instagram no celular e me reconheci. Falei, puta, eu faço tudo no computador também. É que é muita mão ficar subindo pro drive, daí baixando a foto. Eu sou igual a você, cara, eu entendo. Então, assim, eu comecei a ouvir com uma coisa que eu sei que ninguém gosta, pelo que eu acompanho. Eu comecei a ouvir com hard, né? Então, eu gosto do hard farofa, que foi quando eu comecei a ouvir música, né? Quando eu tinha 10 anos. Mas, assim. Dependendo das bandas, eu gosto, cara. Aquelas bandas mais AOR, assim, eu curto pra caralho. Ah, eu gosto, por exemplo, uma banda que você sempre entra pra eu gosto do Poison, por exemplo. Não só gosto, como tem os vinil da época que eu comprei e tenho ainda até hoje. Aí vai ser difícil te defender. Eu sei que você é ouvinte e tal, a gente tem que gostar do cara, né, gente? Foda-se. Mas depois eu escuto tudo, assim, mas eu escuto mais o tradicional, né? Então, vocês gostam desses metal mais moderno e eu ainda tenho um pouco de dificuldade, eu ainda fico mais nos tradicionais mesmo. Mas eu vou falar uma banda, talvez seja um som mais moderno que tem na minha lista. Não sei se talvez o Luiz conheça. Chama Mercenary. É uma banda dinamarquesa. Só de nome, sim, mas nunca ouvi. Eles gravaram, não chega a ser um metalcore, mas tipo, beberam um pouco com metalcore, com death melódico um pouco. Uhum. E aí eles lançaram um álbum esse ano que chama The Hours That Remain. Que eu acho que é o álbum que eu mais gosto deles, assim. Porque depois a banda mudou, saiu o vocalista, saiu tudo, aí virou uma palhaçada. Mas os 3 primeiros álbuns deles são bem legais. E esse é um álbum, assim, que tem umas músicas, aquele vocal meio metalcore, meio gritado, meio chorado de vez em quando. E tipo, é um álbum que eu vi bastante esse ano. É bem, acho que é o mais lado B, mais com som mais modernoso assim, na minha lista. Eu também não conheço não, cara. Cara, eu nunca ouvi falar da banda. Que louco. Não, é porque também eu não tô pesquisando aqui na internet. Às vezes vendo a cara da galera. Tem uma pegada um pouco prog também. Tipo, é meio mistureba, assim. É, sabe? Esse som meio... Eles são da Dinamarca, mas eles são meio sueco, assim, dessas bandas meio... Da região ali, né? Da região ali. É, então, assim... Não dá pra comparar com o Soilwork, que você gosta, mas... É um som meio assim. Os malucos têm uma cara do Soilwork mesmo. Tem, então. Lembra um pouco, assim. Mas é um pouco mais melódico que o Soilwork, né? O Soilwork, eu não sei como é que tá hoje, mas o Soilwork, quando eu ouvi, era meio mais cruzão, né? E... Sim. Acho que é o som mais modernoso assim, na minha lista. O resto é tudo mais tradicional mesmo. Porra, massa. Mas ninguém ouviu. Vamos ouvir pra poder reclamar com propriedade aqui, igual as coisas que a gente fala do Luiz. Luiz, aproveita e puxa um seu aí. Tá, 2006, né? Isso. O disco de 2006 que explodiu minha mente é o disco chamado The Dead Walk, do Acacia Strain. Eu não sei se vocês conhecem Acacia Strain. Eu vou falar basicamente de metalcore, né, cara? Essa foi a década do metalcore, que nem eu falei no outro programa. Mas, enfim, o Acacia Strain, cara, é uma banda muito brutal, muito brutal. É uma banda de metalcore, hardcore, assim, só que eles são muito pesados, cara. É muito pesado. É um disco que, em 2006, já tinha afinação mais baixa do que o normal. Qual era a afinação? Ah, cara, eu acho que era drop A, alguma coisa assim, cara, que não se fazia muito na época, assim. Sabe? Mas drop A com o resto em ré ou drop A tudo? Não, drop A é tipo a guitarra em si e a sexta e corda em A, né? É assim. Não, é, porque o Mastodon não faz aquele drop A que é só o A mesmo, o resto em ré. Não. E cara, é muito, o disco é muito pesado, velho, é muito pesado, a parada deles é mais arrastada, assim, e agora eles estão numa fase bem experimental, assim, tipo, as coisas mais novas deles são bem conceitual, viajandão, assim, eles estão lançando uns EPs que cada EP é uma letra, e aí, tipo, se tu vai juntar todos os EPs, vai formar uma palavra, aí tem um Meu disco Deus. Deles... Tem um disco deles que cada música é uma palavra de uma frase, assim. Tipo, tem, ah, mas eu acho isso maneiro. Isso é trabalhoso, mas eu acho isso maneiro. É maluco. Eu acho louco. É maluco. E nessa época aí, esse disco é com três guitarristas. A banda tinha três guitarristas. Meu, é pesado pra caralho. É um troço muito pesado, assim. Muito pesado. E é muito breakdown. E eu me lembro que quando eu ouvi esse disco na época, assim, eu pensei, caralho, é isso que eu quero ser, entendeu? Tipo, é isso que eu quero fazer. E ainda hoje eu meio que persigo essa sonoridade, assim. Tipo, eu persigo nas coisas que eu escrevo, assim, eu persigo esse tipo de riff que eles faziam nesse disco. Assim. É fantástico, cara. É fantástico. Eu tô impressionado. Eu falei com o Matuza quando você caiu que... Já são duas bandas e eu nunca ouvi falar das duas. Porque as outras, cara, de metalcore que tu falou na primeira parte, a gente acaba conhecendo, pô. Só é o que a daquela Hot Damn, eu esqueci o nome da banda. O Every Time I Die? Every Time I Die eu conheço também, essas coisas já conhecia. Agora vocês pegaram pesado, caralho. Uhum. Cara, esse disco do Acacia Strain é maravilhoso. Eles fizeram coisas muito boas depois, mas pra mim eu acho que eu ainda tenho esse disco como a melhor coisa deles. Foda. Vai lá, Matuzinha. Tá. Cara, assim, antes de falar o meu, eu só quero, pra quem talvez alguém não tenha ouvido o outro podcast anterior, sei lá e tal, eu coloquei na minha lista, eu fiz uma regra pra mim que eu só peguei um álbum de cada banda. Ah, então, sim. Tipo, pode ser que eu esteja queimando de alguém aí, mas sei lá, 2006 tinha Blood Mountain do Mastodon, tinha o... esqueci o nome do álbum, mas do Isis, tinha o 3000 Days do Tool, mas eu já falei as três bandas na verdade do Mastodon, ainda vou falar, enfim. Mas até Tool? Até Tool. Mas, pô, a primeira parte falei, não que... conta, cara. Não, conta, pra mim é uma lista só, cara. Que isso? Não faz isso. É uma isso lista só. Foi uma... Não, pra mim, a minha lista, meu bagulho pessoal. Então, assim, o Tu, eu já falei o lateral lá em 2001, então eu não vou repetir, eu vou manter aqui. Então, eu tenho pouco agora nesse final, tá? Então, talvez eu fale menos. A não ser 2009, que aí eu vou ficar 3 horas falando. Mas, o único álbum que eu tenho de 2006 é o Great Cold Distance, do Catatonia. Ah, mas que... é disco. Eu acho que é, porra, eu acho que é o melhor álbum do Catatonia, assim, cara. Ele ainda é da época mais Doom, talvez, pra dizer do Catatonia, assim. Porque o Catatonia tem umas épocas mais prog e uns que eletrônico também, assim, né? uns Nine Inch Nails da vida e tal. Mas esse álbum, ele é um álbum bem mais pé no chão, assim, nesse sentido e tal. Ele é um álbum bem arrastadinho. Tipo, você pegar os últimos álbuns do Catatonia, tem uma coisa meio prog, talvez, sei lá, umas coisas mais rapidinhas. Mas esse é um álbum bem... Esse é um álbum bem tristão do Catatonia, assim. Você pode... Graças a Deus. Você pode botar, assim, no, tipo, puto, um álbum pra chorar. Puta, Great Cold Distance, cara. Eu acho que é o melhor álbum do Catatonia. Muito. Cara... Vou mandar um aqui. A gente tinha decidido 3 por ano, pessoa e tal. Só que tem uns anos aqui, eu acho que 2006 pra mim é o pior disso. Que tem. Sabe quando. Beleza, vou citar eles em algum momento, mas eu queria falar mais de cada um deles, tá ligado? Sim, sim. Mas vamos lá. Eu vou falar aqui, cara. Eu acho que essa banda só eu gosto e o Luiz. Ah, não sei o Thiago. É uma das minhas bandas, eu acho que é uma das bandas mais incríveis que existe, uma das maiores guilty pleasures da minha vida, porque o cara que já se matou tem tempo era um grandíssimo filho da puta, que é o Dissection, né? Com o Reincaos, cara. E, tipo, é o último disco do Dissection. Dissection é uma banda aí que é considerada... As poucas bandas de black metal que eu acho legal. Sim. É porque não é black metal, né, cara? É tipo uma coisa que as pessoas têm que manjar. O Dissection, na sonoridade, não tem nada a ver com aquele black metal norueguês, nórdico, que a gente sempre relaciona, tá ligado? O Dissection é aquele... Ele pega meio o lance do Bathory, do proto black metal, com Bathory e Venom, e mistura com thrash, death da vida, tá ligado? E o Reincaos, cara, pra mim é um marco, assim, porque... Primeiro que o John já tava em que é o vocalista, guitarrista e líder e fundador e o cara por trás da ideia do Dissection. E até na filha da putagem dele e nas ideias erradas lá. Errado porque eu acho que envolvia tirar a liberdade dos outros, né? Ele matou um cara, só lembrar disso. E, importante contar esse ponto. Sim, e ele gostava de matar animais também. Mas ele tava um cara mais maduro. Então, tipo, eles começaram muito com aquela vibe babaca norueguesa. E no final ele era um cara que se amarrava nas religiões afro-brasileiras, tá ligado? Essas paradas assim. E, tipo, esse disco, a música mais famosa é Marrakech, que é a parte. Eu acho muito foda isso, que ele pega. Eu não sei qual é a religião, o nome certinho, pra não falar merda. Mas ele pega a religião... Para de fazer isso, cara. Porra. Isso aí é um... Você tá falando de religião e você... Show. Do nada começa a falar com uma voz que tá, tipo, falando... É o Ed cavando o sofá, porra. Tá maluco? Mas o... Então, ele tem a música Marrakech e ele fala da religião indiana e pega a deusa da destruição e da morte, tá ligado? É tipo assim... se eu vou falar de outra religião, eu vou falar das paradas ruins de outra religião. O que faz total sentido dentro da parada dele, tá ligado? E a música é incrível, velho. E porra, é um puta guilty pleasure, foda. É tipo Dissection e Pantera, tá ligado? Tipo, puta que pariu. É foda demais. Porra. E sei lá, cara. Ouçam aí que pelo menos o dinheiro não vai mais pra ele. Ele se matou logo depois desse álbum. Ou baixa, pirata aí, mas podem ouvir que é bom pra caralho mesmo, assim, na moral. Não, boa lembrança. Eu conheço The Section, mas esse álbum eu não conheço, não. Porra, é foda. Os outros, são 3 álbuns, né, Thiago? São o uhum. Storm e o Sunderland, né? Cara, isso, os outros dois são incríveis também. Eu sou apaixonado pelo The Section, cara, e, tipo, boa. É um negócio que eu lembro quando eu era moleque, tá ligado? E eu tava lendo, não era nem Road Crew. A Road Crew nem sei se tinha. Tinha na época, mas não chegava onde eu morava. Mas tinha esporadicamente aquelas revistas, não sei se vocês lembram, Metalhead, essas porra assim. Nome genérico de revista de metal. E direto aparecia a matéria com Dissection, porque é uma banda de polêmica, né? E tipo, ele se matou em 2007 ou 2006, isso deveria ser 2005. E 2006 é o ano do disco, ele se mata, acho que no mesmo ano ou no ano depois. E, cara, tinha sempre matéria com ele, essas coisas. E, tipo, eu ficava olhando assim, eu ficava, cara, a música desse cara deve ser horrível, porque ele é um merda, tá ligado? E, porra, tinha internet discada e já era difícil procurar as coisas que eu queria procurar. Então procurar as outras coisas que nem me interessavam muito por curiosidade era pior ainda, tá ligado? Aí, tipo, depois de um tempo, fui ouvir de sect, cara, sabe quando você ouve assim, você fica, não, eu não posso gostar disso, que merda, tá ligado? Que isso é bom, que merda. É, caralho, isso é maravilhoso e tal, e porra, é foda, cara, é foda. Mas é maravilhoso, é maravilhoso, esse disco é foda. Gostar é de gostar do Mustaine, né? Tipo, do Megadeth. Pois é, eu vou falar do Megadeth nesse programa ainda, porque é uma ex-birra minha. Só pra avisar, Megadeth é uma ex-birra, tirei birra. É. Vai lá, Thiago, mais um desse ano maravilhoso aí. Boa, vou representar o Godoka, já que ele não tá. Mas o Paul Stanley lançou um álbum solo, né, em 2006. Sim, caralho, boa. Caralho, mandou bem. Muito bom, muito bom. E acho que foi talvez acho que a última coisa decente que o Paul Stanley gravou, né? Ele tem aquela banda nova dele, nova não, né? Soul, alguma coisa lá que ele grava Soul, mas eu nunca fui atrás pra ouvir pra saber se é legal ou não. Mas o Live to Win, assim, acho que vale. E tem um ao vivo depois, né, que saiu desse álbum também, é muito bom. Ele pega os lados B do Kiss também, é muito legal. Assim. Sim, sim. É o melhor disco solo dele, né? Porque aqueles discos solos do Kiss que não são solo, mas é solo, que o Kiss tava brigado, mas ele fala, não, a gente tem que completar contrato aí, vamos lançar um disco de cada com a cara de cada um, tá ligado? Sim. É ruimzão do Paul Stanley. Não, é ruim, é decepcionante. Eu também, falando em Guilty Pleasure, tenho Guilty Pleasure com o Paul Stanley também, tipo, sei lá, o timbre da voz dele, desde criança, assim, eu sempre gostei, sabe? Tipo, sempre foi, me chamou a atenção. E é até triste você ver como ele tá hoje, né? Que o cara não consegue cantar nada, né? Tipo, ele tá bem, não cuidou da voz, né? Porque tem cara com a idade dele que canta, ainda consegue cantar, né? Mas tipo, um guilty pleasure o Paul Stanley, e esse álbum é muito bom, esse álbum vale a pena, assim, é totalmente diferente. Eu lembro que até na mesma época o Gene Simmons lançou um também, que foi uma bosta, né, e aí todo mundo ficou comparando, olha aí quem manja no Kiss, né, quem é o cara criativo do Kiss, né. Eu já falei que se o Gene Simmons um dia falar que tinha que legalizar a maconha, que ele já falou, eu falo que tem que proibir a maconha e prender todo o maconheiro, é isso aí. Gene Simmons é esse tipo de pessoa pra mim, cara. Na moral. O pior é que ele tá tomando umas posições interessantes, né? Tipo, contra. É, mas eu não tô gostando disso, não. Tá me dando raiva. Ele tá ficando muito progressista. Máscara, tá bem progressista. Pra exatamente. Não, gente, vamos se aglomerar mesmo, é isso aí. Foda-se. Mas, cara, eu não sei se eu vou queimar uma pauta futura, mas eu acho que uns dois anos depois o Kiss lança aquele Sonic Boom, né? Eu acho que, né? Sim. E eu acho esse álbum do Paul Stanley muito melhor que o Sonic Boom. Muito melhor. Sonic Boom não é ruim, ele tem uma produção meio estranha, né? O som é meio estourado, né? Pois é, cara. Um monte de filler, tem umas músicas boas, mas tem um monte de música que você vê que tá lá só pra completar a álbum. Sim, e sim, estranho. Sim. Eu até ia colocar aqui como menção Rosa Merissa, eu falei, não vale a menção, não. E o Live to Win, a música título, cara, essa música, eu acho que foi escrita com o Paul Stanley falando assim, cara, eu vou ganhar uns royalties aí com político em campanha. Que, na moral, é muito, cara. É muito, cara, aquela vibe americana, música, babaca. Cara. Eu adoro essa música. Cara. Essa música é muito boa, cara. É muito boa. Eu só lembro de South Park, cara. Eles conseguiram. Eu acho que no South Park eles conseguiram colocar. É muito bom, muito bom. Luiz, vai lá. 2006 ainda? 2006, são três pelo menos. Uhum, tá. Vai ficar gigante, foda-se. The Haunted, The Dead Eye. The Haunted, eu conheço a banda. É um disco que, na real, não foi o disco que marcou a volta do Peter Dolvin. É, tipo, eu gosto bastante do The Haunted, e eu gosto das fases dos dois vocalistas, né? Tanto do Marco Aro quanto do Peter Dolvin. Mas eu acho o Peter Dolvin sensacional, assim. Eu acho o Peter Dolvin. Eu acho que a banda se reinventou com o Peter. Tipo, com o Marco Aro, ele é uma banda de thrash com death metal melódico, assim. Com o Peter Dolvin, ela é outra coisa. O Peter Dolvin, ela é uma outra parada, assim. E esse disco, tipo, tem um disco antes desse, que foi quando o Peter Dolvin voltou, mas esse disco aí foi quando eles se reinventaram e assumiram essa coisa, tipo, tu não tem como definir qual é que é do som deles. E é muito legal, e tem uma parada muito legal desse disco, que todas as músicas começam com um artigo definido. Todas as músicas começam com The. Alguma coisa, tipo, todas elas, assim. Eu tô vendo aqui. E é um descasso, cara. O Peter Dolvin canta pra caralho. E tipo, ele tá. Ah, ele tá totalmente solto, assim. E tipo, depois só melhorou, assim, tá ligado? O disco que eles fizeram depois desse ainda é mais legal ainda. Mas eu acho que esse disco vale porque. Que é tipo. Meu, é muito a fuder, cara. É muito a fuder. Tanto que, tipo. Depois que ele saiu, assim, que mudou toda a banda, eu meio que nem acompanhei mais, assim. Eu gostava tanto dessa fase, esquisita com ele, assim, que daí eu vi que eles, ele saiu fora da banda, brigou com os caras, e aí um dos gêmeos também saiu, entrou o Ola England, e virou uma banda de thrash de novo. Caralho, assim. O Ola England tocava no The Haunted? Não, ele é do The Haunted agora. Ele é membro do The Haunted agora. Ele entrou... Cara, eu só conheço ele por YouTube, velho. É. Ele entrou no The Haunted quando um dos gêmeos saiu. Porque os gêmeos, aqueles que eram do At The Gates, né? Eles voltaram com o At The Gates. E aí o gêmeo guitarrista saiu do The Haunted e ficou só o gêmeo baixista. E aí o Ola entrou no lugar do gêmeo guitarrista. E voltou o batera antigo também, voltou o batera primeirão lá, e voltou o Marco Aro. Mudou toda a banda, assim. E eles voltaram a fazer um thrash meio que, tipo, que nem no The Haunted Made Me Do It ali, que é legal pra caralho, assim, é massa. Mas eu ainda não sei, cara, eu fico dividido, assim. Eu gosto pra caralho do The Haunted Trash, mas eu gosto desse The Haunted esquisito com o Peter Dolvin, assim, sabe? Eu acho que, tipo, não tem como definir isso, e isso é muito legal. Então, eu tenho aquele DVD do Ozzfest de 2006, né? É de 2006? Acho que é de 2006 mesmo. E eu acho que eu falei no último programa, Luiz, que até eu conheci o Soilwork lá. E, cara, tem o The Haunted, cara, e, tipo, porque é um DVD de compiladaço, assim, tipo, jogado mesmo, de um monte de banda tocando lá, né? E são bandas, não americanas, né, mas bandas com uma pegada meio Ozzfest, né? E tipo, eles se destacam pra caralho, eu lembro de ver, assim, mas nunca fui atrás deles, não sei porquê. Aí, cara, assim, eu recomendo as bandas originais dos membros, né? Que é o At The Gates. Não, At The Gates é foda pra caralho. É foda. E a banda do outro guitarrista, do Jensen, que é o Sense. É muito a fuder. É muito a fuder. Tem dois discos do caralho, assim. Que é uma banda de death metal sueca. Tipo, puta, bom pra caralho, assim. Bom pra caralho. Cara, só um comentário, que assim, eu não conheço nada do que vocês estão falando, nada. Aí o João falou que conhecia o Ola England do YouTube, né? Eu joguei aqui no Google pra falar, de repente eu conheço o cara do YouTube, né? É, ele é um guitarrista youtuber. É, então, aí eu até reconheço o cara, mas tipo, esse maluco, ele tem uma cara muito estranha. Ele parece tipo, com as pinturas vitorianas meio erradas, assim, cara. Ele tem um rosto estranho, cara. Ele parece a reconstrução de Jesus errado, tá ligado? Isso. Bah, quando ele entrou na banda, tipo, que eu soube da existência dele quando ele entrou na banda, né? E, porque ele era guitarrista do Six Feet Under também. Mas eu fiquei sabendo disso depois, assim. Cara, ele era guitarrista do Six Feet Under. Caralho, eu não tinha ideia disso. Quando eu vi a cara do maluco, eu disse, que esse boneco entrou no The Haunted, parece boneco, tá ligado? Parece aquelas bonecas de cera de filme de terror, assim, sabe? Sim. Puta, a minha foto do cara é muito igual a restauração do Jesus, né? Pô, mas ele tem uma série muito boa, que eu acho que foi até o Luiz mesmo que falou do Will Chug, né? Chug. Os vídeos deles são legal, cara. Os vídeos deles são... Cara, tem um pedal que todo mundo tem preconceito, que é o Metal Zone. Eu tenho esse pedal até, foi o pedal da minha adolescência, assim. E cara, ele tira uns timbres absurdos com esse pedal, cara. Tem um vídeo dele dizendo, vamos ver qual é do preconceito com o Metal Zone. E aí ele tira uns timbres, cara. Cara, eu tenho uma história com o Metal Zone. Não, ele tira um timbre foda, mas eu tenho uma história muito merda com o Metal Zone. Eu já toquei num lugar uma vez. Que eu tive que ligar a guitarra direto na mesa, tá ligado? Ah, daí ficou um abelhão. Cara, e eu literalmente não me ouvia a porra do show inteiro, e eu sabia que ficava abelhão, tá ligado? E tipo, eu tava com meu pedal, só que meu pedal parou de funcionar, aí me emprestaram o Metal Zone, que era do vocalista até. E cara, tipo, eu tinha que desligar tudo, toda vez que eu parava de tocar, tá ligado? Fechar tudo, e eu não tinha pedal de volume, cara, foi um inferno. Muita pitaceira que dava, assim, né? E ao mesmo tempo, sem ouvir o que eu tô tocando. Foi um inferno, foi um inferno. Aí depois eu vi esse vídeo e percebi que dava pra tirar coisa boa dele. Eu tenho meu Metal Zone ainda aí, eu quero vender ele, me desfazer dele, sei lá. Porque eu tenho um VST do Metal Zone, né? Eu baixei um VST do Metal Zone. Uma imitação, assim. Mas por quê? Você podia usar outras coisas, cara. Não, mas eu baixei só pra ter, tá ligado? Só pra ver como é que era, porque eu não uso isso, né? Eu uso outras coisas melhor. Pô, ainda mais que você trabalha com isso, você manja isso, porra. Eu uso outras coisas melhor, eu baixei só de curioso mesmo. Caralho. Ai, ai. Foi o Luiz, foi o Thiago, vai, Matuzinha. Então, eu não tenho mais álbum de 2006, cara. Tinha caralho, realmente velho, só o Capatônia. Na moral, né? Porque eu cortei massa, não cortei porque tudo. Porque você é um otário, cortei, você fica seguindo suas regras aí. Eu vou repetir banda pra caralho aqui. É, foda-se. Eu sou uma pessoa de princípio. Ah, então porra, então bota aí o... Bota aí não, o Blood Mountain. Agora eu não vou colocar porra nenhuma, foda-se. Blood Mountain do Mastodon, ó, incrível. Último álbum, dos puristas do Mastodon, né? Galera aqui, eu gosto do Mastodon antigo. Esse é o... É o Blood Mountain que tem o Colony of Birchman, né? Isso, é. Incrível essa música. Essa música é foda demais. Essa música é foda. Sim, não, esse álbum inteiro é muito bom. Foi a primeira música do Mastodon que eu ouvi, cara. Por sinal. Essa música tem o Josh Homme, inclusive, né? Tem? Tem. Ele canta o refrão e ele toca a guitarra. Pô, eu não tinha ideia. Caralho. Ele faz aquele aquela voz estranha aí. Que é extremamente incomoda, né? É um negócio que incomoda de ouvir e é maneiro demais. É. Sim, não, esse álbum é incrível, cara. Depois o Mastodon foi para um outro caminho que eu gosto, mas eu entendo que para muita gente esse é o último álbum bom do Mastodon. Então, não, porque dentro desse programa eu vou falar o melhor álbum do Mastodon e talvez um dos melhores álbuns já feitos, assim, em geral. Então é isso aí, minha vez, né? Minha vez, então vou novamente escolher uma banda que eu sei que... dentro dos meus colegas de podcasts aqui, eu acho que só eu vou falar, que é nesse ano, vou fazer uma historinha de novo. Nesse ano, o Ratos volta, cara. O Ratos volta com um disco que eu lembro que, novamente, minha vida era baseada em revistas que eu comprava, e nesse caso não era revista de metal, eram revistas pra treinar a guitarra, né? Uhum. E em 2006 o Ratos lança Homem Inimigo do Homem. E, cara, eu lembro de esse... tipo, vocês imaginam uma banda como Ratos de Porão, o João, que é o guitarrista do Ratos de Porão, que é um cara incrível, aparecendo igual louco em cover guitarra, aqui até faliu, uma revista que faliu, Guitar Plays da vida, tá ligado? Estava saindo na mesma revista que sai, tipo, Satriani, sai, tipo, Marcelo Barbosa saía pra caralho na época, que hoje tá no Angra, tá ligado? Sim, na época sim, dos sim. Trabalhos do Cálice, do trabalho solo dele. E tipo, caralho, e eu ficava tentando tirar os riffs, e os riffs eram loucos, porque tipo, o riff era fácil, mas se lendo a tablatura, tá ligado, com o BPM lá, e eu... É tortíssimo, né? Cara, era tortíssimo, tipo, eu tinha internet discada, então eu não conseguia baixar as coisas, e eu ia baixando aos poucos, tá ligado? Aí eu, tipo, eu consegui baixar, tipo, Covardia de Plantão, Pedofilia Santa, e o Espaço de Escravidão. Que talvez seja a melhor música do Ratos pra mim. Eu achei essa música. Eu acho, mas. Eu lembro que essa música nessa época começou a tocar na MTV até. Assim, porque tinha um clipe, cara. Tinha clipe e tal. E se eu não me engano, isso eu tô cagando regra que eu não pesquisei. Eu acho que é o primeiro disco com o Juninho. É o primeiro disco com o Juninho, é. E, cara. Se não me engano, Expresso Escravidão é dele, inclusive, né? É dele? É que tem um baixo foda, né? Tem, cara. A introdução de baixo é incrível. Não, e aquela bateria é uma desgraça também, cara. Vai se fuder. E tipo... E porra... Aí depois, assim... consegui ouvir algumas músicas, né, baixando. Incrivelmente, foi as primeiras músicas do Ratos que eu ouvi. Junto com o cover que eles têm pro Dotadão Deve Morrer. Não sei se vocês já ouviram essa música. Tipo... anos depois eu tive a tal internet banda larga, né? Isso é 2006... Eu fui ter final foi de 2008. Eu fui ter final de 2008 já em Vassouras a tal da Velox, né? Internet banda larga. E, cara, aí eu fui atrás, né? Tipo, caralho, que porrada. Que porrada na minha vida, velho. E eu acho que, assim, não é melhor se for pensar no geral, no contexto geral. Mas pra mim eu prefiro mais do que Brasil, até. Tipo, é foda. Eu gosto pra caralho desse disco. Ah, eu acho que... Se for pra botar pra tocar, eu acho que eu escolho ele também, assim. Mas é porque eu peguei nessa época. É porque é mais bem produzido, né, cara? Bem produzido pra caralho esse álbum, assim. Ele é lisinho, assim. Sim, e, cara, tipo, se você pega a própria Covardia de Plantão, é, tipo, o riff que o João faz, cara, tipo, é muito fácil. Mas, tipo, 70, eu lembro disso, cara. Eu lembro de pegar a porra da revista, ficar olhando para aquilo, ficar e tocar na guitarra e falar, beleza, ele faz isso. Aí eu colocava pra tocar e, tipo, ele fazia tão rápido que não correspondia, tá ligado? E, tipo, sim. E eu ficava, caralho, ele é muito foda, cara. Esse cara é muito foda. O dia de top guitarras bases, guitarrista, sei lá, ele vai estar, com certeza, porque esse cara é muito foda. Ele é muito foda, velho. Boa, boa. E é isso. Vamos pra nossa última rodada de 2006. Vai lá, Tiagão. Então, vamos lá. O último também. Eu também, quando eu fiz a minha lista, eu meio que segui uma regra, tipo, do Matuza pra evitar ficar repetindo muito. Então. Depois eu vou citar mais pra frente. Eu vou pegar uma outra banda que também é meio ao lado B, que chama Cataclysm. Não sei se vocês já ouviram falar. Foda. Então, assim, os caras. Foi o primeiro álbum que eu ouvi deles, então nem sei se é o melhor ou não, provavelmente não. Mas eu tenho um certo carinho especial, porque foi um ano que eu tava começando a ouvir mais death metal, eu tinha pegado o Crisium, né, tava meio louco com o Crisium, aí peguei o Cataclysm pra ouvir, e aí falei, cacete, a bateria desse álbum é mais rápida que a do Crisium, né, tipo, o bumbo duplo do cara é mais rápido, tipo, o povo até zoava, falava que era helicóptero metal, né, parece que fica aquela... E aí ele tem lançado esse ano In Arms of Devastation, que é legal, assim, é bem produzido, né? Que pra mim, eu tenho um certo preconceito com metal extremo quando é muito bolado, som que você não entende nada. Então esse aqui você escuta direitinho os instrumentos e tal, e tipo, é lá, né? Death metal rápido pra caramba, meio melódico, né? Tem o riffzinho bonitinho, tem solo, tem tudo, e então, puta alma, assim, eu escuto até hoje isso aí, tem um lugar especial, assim, guardado. Foi quando eu conheci a banda. Esse disco, quando saiu também, assim, o Denadinha, que adorava ver as revistas de fofoca de metal, não parava de falar desse disco também. Puta que pariu. É muito bom, né? Eu cheguei aí no show que eles vieram aqui em São Paulo em 2000 e alguma coisa. Sei lá, foram tocar lá numa casa pequena aqui de São Paulo, que até fechou já lá, onde tinha muito show de emo e tal, né? Nada a ver com os caras. E, cara, é impressionante ver os caras tocando a vida. Muito rápido, os caras muito certinho, muito, muito redondinho, muito, muito legal, assim. Uma puta banda, assim. Foda. Cara, sem querer alongar muito, mas tem uma coisa do Cataclysm que eu sempre quis comentar, mas como esse mascote que aparece em algum álbum dele é marcante, né? Esse demônio de duas caras, sei lá. Verdade. É uma imagem que eu nunca esqueço, cara. Sei lá. Acho muito bem feito, assim. E é legal, né? Porque, tipo, a banda nova quase não tem mais mascote, né? Então é legal. É isso. Tá aí, verdade, tem, cara. E tem muito mascote que é clichê, né, cara? E o deles é diferente, né? É bem diferente, né? Eu meio que gosto, tá, de ter morrido os mascotes, pra ser sincero. Porque eu acho que poucos ficam bons, assim. Não, de nada. Vamos fazer o mascote da Enigma, caralho. Vai ser o quê? Um astronauta, hein? Caralho, um astronauta boladão, hein? Astronautinha. Olha aí, lembra a última capa do Sleep, né? Isso, é isso que eu tava pensando. Ô, na moral, registra a ideia aí, Matuto. Boa. Vai lá. Manda pra Taga fazer. Exatamente. Por sinal, agora é o momento. Ouça a música dos membros desse podcast. Boa. Vai lá. Escuta que tá boa, já ouvi, tá boa. Ah, cara, obrigado. Obrigadão. Recomendo. E ouve It's All Head também, aproveitar que o Luiz tá aqui, fazer uma canja pra ele aí. Boa. Que ele não tá mais lá, mas ele é pai, né? Pai. Não tô mais lá, mas ainda tô sempre com os guris, né? Tô sempre, pai é quem cria. Essa quarentena aí, a gente tá sempre junto, fazendo música junto e fazendo os covers malucos junto. Sim. Por sinal, o Luiz do Rei, o rei do... Luiz e Sepultura, o rei da live com música. Coverzinho de YouTube, né? As únicas instituições que funcionam nesse Brasil é o Luiz e o Sepultura. Não. E a entrevista do Dinheiro Preto também, é isso. Ah, o canal do Dinheiro Preto, descobri esses dias que ele tem o canal. Pô, não peguei essa porra aí. Entrevista com o Andréas dele, muito boa. Sim, tem uma entrevista com o Andréas, aí teve algum site, esse site de metal, que fez uma chamada assim, Andréas solta o verbo, uma entrevista com o Dio, eu ri muito disso, cara. Caralho, vai se fuder. Andréia, solta o verbo. Eu falei, caralho. Aí tá lá o André. Galera, nem de esquerda, nem de direita. Temos que ter o meio termo. Não, foi ele falando na entrevista lá com o Débora. Sou contra foi, tudo isso aí. Falou várias bostas. Várias vergonha. Vergonha alheia. Mas eu gosto de você, tá, André? Diferente de outros membros aqui do podcast. Então agora pra última rodada. Matuza já era, né? Morreu, né? É, tá morto. Vamos. Não, calma aí. É o Thiago mesmo. Ih, me perdi, cara. Me perdi, calma aí. O Thiago acabou de ir. O Thiago acabou de então, falar. Então, Luiz, agora é o Luiz, agora é o Luiz, vai. Então é uma banda da Bay Area, chamada Light the City. É uma banda que eu gosto bastante e nessa época aí, 2005, 2006, eu ouvia eles pra caralho, assim. É uma banda de... Eu não sei dizer, eles não chegam a ser thrash. Eles estão ali entre o thrash e o death metal melódico, assim. E é uma banda fronteada por uma mulher, que é a Laura Nichol. Manda muitaço, assim, manda benzaço. Assim. E esse disco de 2006 chama Facing the Thousand. Foi o disco que eu vi a turnê deles ao vivo, né? Que eu vi eles em Dallas em 2008. E puta banda, cara. Banda, puta front woman. Ah, que mina foda essa vocalista, assim. E recomendo pra todo mundo aí. Boa, boa. Recomendo pra todo mundo. Light the City. A banda de São Francisco, a banda da Bay Area. Eles têm essa vibe trash da Bay Area, mas misturado com metal sueco, assim. Tipo, metal, death metal melódico a lá metal sueco, assim. Caralho. Bem a fuder. Bem a fuder mesmo. E eles voltaram agora, porque eles tinham acabado e a Laura e o outro e o guitarrista da banda tinham feito uma banda de pop punk. Nada a ver, assim. Ela pintou o cabelo de loiro e eles fizeram uma banda de pop punk, surf music, assim. Aí, que louco. É, e aí acabou a banda e eles voltaram com Light City e lançaram o disco novo ano passado. Que louco mesmo. Beleza. Então, eu tô indo pra minha terceira, então, né? É isso? Isso. Esse é o último. Caralho, quase uma hora de podcast tá no primeiro ano. Beleza, então. Você me obriga a falar um? Eu quero que a coisa seja rápida, porque me obrigar a falar o disco? Ninguém quer ser rápido aqui não, meu irmão. Gisela não tá em casa, eu posso dormir tarde. cara, então, esse ano eu vou escolher outra banda aqui, que eu sei que vocês não iam falar, que acho que vocês nem gostam dessa banda tanto. Mas esse ano foi lançado o melhor disco do Lorde, que é o disco que estourou eles. Que é o disco que eles ganham o Eurovision, que é A Rock... Caralho. Isso, obrigado. Obrigado. Cara, e tipo, esse disco, eu acho esse disco maravilhoso pra caralho. Tem a famosaça lá, Hard Rock Aleluia, que tem um... Eu sempre falo isso, tem um vídeo lindo deles tocando no Eurovision, Hard Rock Aleluia. Porque se você vê o Eurovision, eu não sei quem já ganhou lá em geral. Eu acho que é a Adele já ganhou lá, não é? A Adele... Tem uma cantora tipo a Adele que ganhou lá, mas normalmente é uma galera no naipe, entre aspas, normal que ganha. E você vê os caras no palco, velho, tocando, tipo, eles representando a Finlândia, é muito bonito, cara. É legal demais, cara. É maneiro demais. O Mr. Lorde tá com a cartolinha da Finlândia, eu acho. É maneiro demais, é foda demais. E é foda, esse disco é foda pra caralho. Aproveitando E vocês têm alguma coisa a comentar sobre o Lorde? Porra nenhuma, né? Lorde é legal pra caramba. É legal. Eu não manjo muito de Lorde, mas não tenho preconceito com o Lorde. Lorde é legal pra caramba, vai tomar no cu, Vini. Vai tomar no cu, Vini, isso aí. A gente mandou um beijão pro Godoquinha e um vai tomar no cu, Vini, tá bom. É muito a bom. César o que é de César, né, cara? Filha da puta. Cara, e o que você ia falar, Thiago? Não, é muito, muito, só falar, muito bom esse álbum. É assim, pena, os outros não conseguiram acompanhar mesmo. Eu também acho, cara. Uma pegada desse, mas esse álbum é muito bom. Assim, tava na minha lista de menções honrosas aqui. Os outros, pra mim, tem tipo uma ou duas músicas, tá ligado? Tipo, legais assim, e, tipo, fica meio louco. E, cara, eu vou atropelar os amigos aqui e vou fazer minhas menções horrorosas primeiro, foda-se. Desse ano de 2006, que é o Tu Tem Thousand Days, que é um disco incrível, mas eu tinha deixado o Matus é um babaca. Isso aí. É, Lamb of God com pra mim o segundo melhor disco deles, que o primeiro pra mim é o Oasis, com Sacred. Trivial com Crusade, que também pra mim é o segundo melhor disco deles. O In Flames com Come Clarity, descasso, acho esse disco bom pra caralho. E Luiz, esse disco que estoura o In Flames, né? É esse disco que estoura o In Flames nos Estados Unidos, né? Com Take This Life toca pra caralho. E a Come Clarity também, né? Eu acho que, na verdade, eles entraram nos Estados Unidos com o disco anterior, né? Que é o Soundtrack to Your Escape. Ali eles entraram. E esse disco consolidou eles nos Estados Unidos. Tem uma curiosidade sobre esse disco. Na época, né? Logo depois que saiu em 2006 esse disco. E em 2007 eu fui morar lá, né? E aí, quando eu cheguei lá, no lugar que eu trabalhava, que era um hotel, eu trabalhava no setor lá de recepção do hotel. E tinha um dos meus supervisores, um dos meus supervisores é o meu melhor amigo de lá até hoje, assim, e o outro cara, a gente se conheceu, a gente começou a conversar sobre metal e tal, não sei o quê, e aí acabamos falando do In Flames. Eu fui na casa do cara, e o cara tinha a arte original da capa. O Come Clarity. Ele comprou do artista. Ele tinha num quadro na parede, assim. Era bem, tamanho é bem da arte, cara. É bem pequenininha, cara. Eu imaginei, caralho. É tipo uns 20 por 20, assim, sabe? É bem pequenininha. Porque assim. Essa arte é bonita pra caralho. Bonita pra caralho, velho. Tipo, desenhada à mão, assim. Ele comprou do cara a arte original e ele tinha na parede, assim. Animal, caralho, que foda. Quando a gente falou do In Flames, ele falou, eu tenho a arte do Come Clarity, eu comprei e tal, tipo, aí ele fez uma festa na casa dele uma vez e, tipo, foi lá e me mostrou, deixa eu te mostrar aqui, e aí me mostrou a arte original do... Que foda. Aí eu roubei, por isso que eu fugi de lá, né? Por isso que eu tô no Brasil. Tô fugido até hoje. Tô no Brasil até hoje. Luiz, faz suas citações aí agora, um de trás pra frente. O que tu quer? 2007? As citações de 2006, antes de ir pra outra coisa. Citações. Pois é, eu ia citar o Come Clarity e tu já falou dele e eu acho que era isso. Então, vai lá, Thiago. Tem o Christ Illusion do Slayer, né? Voltou com a formação original, mas sim, eu não citei porque eu tô usando a regra do Matuza, né? Então mais pra frente eu volto a falar. O Amar continuou com aquela toada de bons alvos, então tem o Evoden On Our Side também, que saiu esse ano, que é bom. E o Hammerfall também foi o último álbum com a formação mais clássica, né? Com o Threshold também. Esse último álbum do Hammerfall é o último com o Carequinha, né? Isso, com o Careca e com aquele o machista lá que veio pro Brasil e tal. O Magnus tá no Shadow Side, né? Shadow Side, isso mesmo. Magnus Trost, esse mesmo. Foi o último álbum com os dois, depois a banda deu uma mudada, né? Então foi o último mais marcante. Eu gosto da mudada, eu quase coloquei Hammerfall aqui nos próximos aqui, mas eu decidi não colocar, não. E aí, só pra deixar o Vini feliz também, que ele já citou essa banda, acho que só ele conhecia, o Dream Evil também lançou o United nesse ano também, é um álbum, depois é uma mudança da formação. Discão pra caralho. O Verdi saiu da banda, então os caras deram uma reinventada, assim, também é legal. É o último da minha lista. Eu adoro, é um Night que tem Blind Evil, né? Eu adoro Blind Evil, eu acho essa música incrível. Essa música incrível. Foda. Matuzinha. Diga. Tem algum pra citar ou não? Não. 2006. Então já puxa 2007 aí, já. Não, peraí. Mentira. Enquanto vocês falavam, eu anotei um aqui só pra citar também, verdade, desculpa. Que é o Age of Winters, do Sword. É o álbum mais legal do Sword também, só pra citar ele assim por cima. Que é aquele que tem a capa clássica, que é do... Ah, esqueci o nome do artista, caralho. Enfim, mas é o álbum legal do Sword. O Thiago falou em Amon Amarth, daí eu lembrei, cara. Tem o... 2006 tem o Midwinter Blood, do Unleashed. Bem bom. Boa. Que é a versão original do Amon Amarth. cara, não tem nada a ver um com o outro, né? Eu gosto bastante do Amon, na moral. O Unleashed, qual é o nome desse disco mesmo? Midwinter Blood. Midwinter, show. É muito bom, cara. É muito bom. Cara, o Unleashed eu só conheço o último disco deles. Que é legal pra caralho, né? Que é muito bom. Foi você que me indicou, eu acho. Sim, sinal... sim, é legal pra caralho. É bem bom. Não, Unleashed pode pegar qualquer disco. Eu ouvi bastante. Todos são bons, é muito legal. Ouvi bastante. É, cara, antes da gente ir pra 2007, vou fazer um cálculo aqui com a minha calculadora científica. 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai falar de 5 anos. Vai ter 6 anos. 6 anos? Por quê? Não, 5 anos. Não. Vai ter mais quatro ou menos... 4 anos, cara. 4, 2007, 8, 9, 10. São 4 anos. Não, faltam 4, a gente vai falar de 5 no programa total. Ou seja, vai ter... Vou fazer... 1, 2, 3... Vou fazer 3 intervalos. Vou juntar 2009 e 2010. Nesses 3 intervalos, a gente vai ter o quê? A profissionalização dos Super Amishs. Porque a gente vai ter chamadas para os programas. Então, agora vai ser... Então agora vai subir a música aí pra iniciar o intervalo e vocês vão ouvir a voz do lindo, do maravilhoso que não está aqui, Servini, chamando vocês pra ouvirem um dos melhores podcasts que eu já ouvi na vida, que é o Chega de Sentimentalismo. Pra vocês perceberem o quanto Cavaleiros do Zodíaco é uma merda. Vamos lá. Cada 20 anos, quando a programação de animes da TV está em perigo, surgem as reprises dos Cavaleiros do Zodíaco. Com seu roteiro tosco, são capazes de insultar a inteligência e com sua animação de baixa qualidade, eles podem ferir os olhos. Agora, 26 anos depois, homens de 30 anos de idade tomaram consciência e despertaram o sétimo senso do ridículo, e os Cavaleiros de Atena irão enfrentar seu pior inimigo, o bom senso. Chega de adorar uma série cheia de rombos no roteiro. Chega de idolatrar uma animação cagada que parece desenhada por uma criança de 7 anos. Chega de achar que Masami Kurumada, o homem que tem alergia à anatomia e desenha com um carimbo, é o mestre. Enfim, chega de sentimentalismo, o podcast que te ensina a odiar. Odeie, vamos, odeie, você tem que odiar, odeie! Chega de sentimentalismo. Quartas no superamiches.com. Eu acho maravilhoso o Chega de Sentimentalismo. Porque é basicamente a cabeça do Amaro, é muito bom. Matuza, já puxa 2007 aí. Cara, 2007 eu não tinha nenhum álbum, cara. E vamos. Eu tô gostando que vai ficar muito grande. É melhor não ter nenhum mesmo, tá bom. Eu não tinha nenhum álbum, cara, 2007 também. Eu falei, mas eu vou burlar minha própria lista, minha própria regra aqui. Eu vou citar. Eu vou me enganar aqui e vou citar o Ziltoid, The Omniscient, porque a gente falou bem desse álbum já. Sim. E que é o do Devin, né? Esse disco é foda. Pois é, esse álbum é dele como David Townsend mesmo, não é Project. E, cara, é um dos primeiros discos conceituais do Devin, assim, e ele é incrível, cara. Ele é o Devin debochado, assim, cara. É muito bom, cara. É muito bom. Não, e as músicas são foda, né? Tipo, tem um deboche, mas as músicas são foda pra caralho. Sim. Não, eu gosto, cara. Tipo, Major Comedia é uma das minhas músicas preferidas do Devin, assim, cara. Tipo, a bateria, né? Tanto que eu botei na minha lista de bateria do Enigma X Machina. Fica aí outro jabá aí pra banda aí, tá bom. Boa, Matuzinha, caralho, pô. Mandou bem. Vai lá, Thiago. Outra banda que vocês também não citaram na primeira parte, nunca vi vocês tanto, não sei se vocês gostam, que é o Therion. Eu não conheço. Cara, eu gostava de Therion, eu ouvia Therion na minha época Power Metal, assim, mas sinceramente eu nunca mais ouvi, assim, é uma banda que ficou lá, sabe? Tá bem legal, tem uma porrada de vocal. Mas Therion é a sua cara. A minha cara? É um Power Metal triste, é a sua cara. Olha o metal triste. Não chega a ser triste, né? Tipo, é meio operático, tem umas coisas... É porque é mega, mega sinfônico, assim. É, então, tem umas coisas assim... Eu fui em bastante show, né? Eu já falei de show mais uma vez, mas eu fui no show do Tero que o guitarrista lá, né? O Christopher, que é o dono da banda, ele falou: eu gosto de deixar os álbuns de uma forma que ninguém gostasse, né? Que ninguém compraria. Então é meio assim, os caras misturam umas coisas sinfônicas doidas e tal. E talvez seja um álbum mais popzinho, assim, dos últimos que eles lançaram, que chama Gothic Kabbalah, né? E tem uma... Tipo, a banda tava com uma formação muito boa de vocalistas, meio que estabilizaram, pararam aquele bando de coro. Ainda tem, né? Mas assim, mas são praticamente dois vocalistas fixos. E o cara que canta é o Matt Levens. Ele cantou com o Malmsteen. Ele tava de vocalista do Kendall Mesa até ano passado. Tipo, o cara é bom pra caramba, assim. Ah, é aquele de cabelo preto grandaço? Assim. Isso, esse mesmo. Esse cara é bom mesmo. Então... É aí, tipo, que canta, então assim, é bem legal esse álbum, assim, bem diferente, e cara, é uma banda muito legal de ver ao vivo, que os caras fazem esses coros tudo ao vivo, eles conseguem reproduzir tudo igual do CD, assim, é uma banda muito legal de acompanhar, assim, e foi um álbum que eu vi pra cacete esse ano, assim, foi o último. E assim, só pra seguir, né, na linha que o cara fala, o álbum seguinte que eles lançaram desse foi tipo um álbum de cover de música francesa, tipo, pop em francesa, sabe? Uma coisa que, mano, é ruim demais, não dá pra nem ouvir aquilo lá. É que eles realmente não queriam que as pessoas ouvissem, cara. O álbum fez muito sucesso. Eles falaram, não, a gente tem o próximo, tem que ser um flop foda mesmo. Tem que jogar tudo fora, que senão daqui a pouco a gente tá mainstream demais. Aí joga tudo fora, mas cara, é uma bosta o álbum. Vai lá, Luiz, manda o seu. 2007. Isso. Ah, vamos chovendo molhado então, o primeiro álbum de 2007, Horizons, do Parkway Drive, porque esse foi um dos discos que mudou minha vida, assim, esse foi um dos discos que mudou o jogo pra mim. E... Agora o Epitaf vai tirar o podcast do ar, cara, é foda isso. A Epitaf vai pedir os direitos. Vai pedir o direito, cara. É, puta que pariu, hein? Pois é, mas esse disco foi da mesma maneira que eu falei do Acacia Strain lá, do Dead Walk, que é tipo, nossa, isso é o que eu quero fazer, sabe? Tipo, esse disco aí foi... Eu acho ele meio que uma continuação do disco anterior, né, do With a Smile. É por ele ser produzido pelo Adam D também, né? Mas, puta, é maravilhoso, né? É o disco que tem a Carry On e tal, e sei lá, pra mim... talvez seja o grande disco do Parkway Drive, assim. É o melhor disco deles. E mudou total, assim. Tanto que na época que o disco saiu, eu tava gravando o disco novo com o It's All Red. Na época, tipo, tava gravando o segundo disco do It's All Red. E muitas coisas eu modifiquei nas músicas durante a mixagem, durante as edições pré-mixagem, assim. Eu modifiquei coisa de estrutura das músicas por causa desse disco aí. Porque eu ouvia, tipo, bah, olha essa ideia, caralho, e se eu conseguir fazer uma coisa assim aqui no nosso disco e tal, e eu acabei, tipo, botando coisas no disco do It's All Red por causa dessa porcaria desse disco aí do Parco. Culpa é desse disco. Sabe, tipo, tem paradas em músicas do disco do It's All Red que não existiam quando o Renato gravou a bateria e que eu fiz elas na edição. Enchi o saco, assim, tipo, não, vamos fazer assim, aqui e tal, e cortei, cortava e mexia pra cá, mexia pra lá e tal, por causa desse disco do Parkway Drive. Caralho, que louco, foda. Cara, eu vou citar aqui outra banda brasileira, eu citei na primeira parte o Dead Fish, que eu acho que só vai ter o Luiz do Sul aqui, né? Normalmente tem muita gente do Sul no programa e hoje só tem o Luiz. Por quê? Porque o eixo São Paulo, a vida é muito fácil, cara. As pessoas manjam, assim, muito as bandas da cidade, essas coisas. E o Sul tem uma característica interessante, eu acho, principalmente Rio Grande, que é, tipo, pagar muito pau pras bandas de lá, tá ligado? Eu sou nascido em Vitória, Espírito Santo. E lá é pior um pouco, porque as pessoas não pagam pau pras bandas, mas as pessoas manjam as bandas, tá ligado? E em 2007, eu manjava Moqueca de Rato um pouco. Uhum. Porque eu não conseguia baixar a porra das músicas por causa da desgraça da internet. E, cara, eu não tinha como arranjar CD, essas coisas, sei lá. As pessoas falam muito isso, ah, eu sou da época de trocar CD. E, pô, eu sou de muito de uma época meio termo, que ou tu conseguia arranjar uma ou duas músicas quando você conseguia baixar na internet, ou você conseguia arranjar um CD de alguém, tá ligado? Uhum. E era, eu acho que era mais difícil um pouco o início dessa minha época, depois ficou super fácil. Porque quando a internet era uma merda, eu achava muito difícil as coisas, cara, pra arranjar. E o Muqueca de Rato, cara, lança Carne. E, tipo, eu lembro que começou a tocar tanto na TV Capixaba, às vezes tocava o clipe de Rinha de Magnata, que é um clipe animado deles e tal, e tocou um pouco, eu acho que na MTV, cara, não tenho certeza se foi na MTV, eu acho que foi na MTV. E eu tava vendo aquilo, eu achava incrível, porque o Sandro, que cantava, é um punk sujíssimo, pesadíssimo, punk hardcore, sujo, pesadíssimo, só que o cara, ele não faz drive, ele não faz um pré-gutural que o punk faz, sabe, aquele pré-gutural de punk, e ele não canta do jeito melódico que o Dead Fish canta, que foi levar eles a jogar pro hardcore melódico lá do CPM. Ele canta de um jeito desesperado, é assim que ele canta, e eu acho incrível, eu acho foda demais. E tipo, esse disco é foda, cara, eu reouvi ele hoje em 20 minutos, e cara, tipo, puta, é foda, é uma aula de como assim, como fazer um disco punk sujo, tóxico, sabe, tipo, venenoso, tipo, nas palavras lá, e tipo, até falar pequenas frases aqui lindas desse disco, que é lindas entre aspas, tá, gente? Porque eu vou falar uma coisa meio pesada aqui, mas tem uma explicativa da letra dos caras, que é carne de cobaia iraquiana, John Wayne estupre uma criança, Bento 16 vire-se a Meca, Bush dê-nos esperança. Olha que coisa linda, cara, puta que pariu, caralho. Na moral, esse disco é foda pra caralho. E eu acho que ele não vai ouvir, mas eu acho que é o primeiro disco do Muqueca que é produzido pela gravadora dos caras. Muqueca é uma banda do Mozine, né? E o disco é produzido pela Laje Records. E vai estar aí também o Instagram da Laje, que é muito bom, tem produtos fodas. Todas essas bandas brasileiras que a gente paga pau pra caralho, tá lá na Laje, boa parte. Inclusive os nossos queridinhos do Surra. E, cara, esse disco é foda, e assim, se eu puder falar pra alguém assim, cara, tu não, tipo Matuza não é tão do punk, tá ligado? E tipo, pega esse disco e vai ouvir, eu acho que talvez você não venha gostando do disco assim, por ser muito punk, essas coisas, mas você vai tirar umas duas ou três ideias dali de composição de música, tá ligado? Porque chega a ser uma coisa, falar complexo é pesado, mas tipo, diferente. E, tipo, você vai curtir alguma coisa, tá ligado? É muito foda, é muito foda. Não sei se vocês manjam. Cara, manjo do Muquecas e tal, conheço algumas músicas, assim, separado, mas acho que eu nunca parei de ouvir um álbum inteiro, assim. As pessoas pagam muito pau pro... Eu nem lembro o nome do disco inteiro, é... Pascolina, Terra do... Deixa eu pegar o nome aqui. Pascolina, Terra do Chupacabra. Pascolina, Terra do Chupacabra. As pessoas pagam muito pau pra esse disco, tá ligado? E ele é um puta disco, mas ele, pra mim, é mais um disco de punk, tá ligado? Mesmo que tenha uns riffs fodas, como o Dono do Brasil e tal, mas, tipo, o Carne é um negócio muito diferente, cara, porque tem de tudo lá. Tem, tipo, o Muqueca lá do iniciozinho, com produtos químicos eletrodomésticos, tem Rinha de Magnato, que, cara, é uma música que, tipo, é feito pra tocar numa briga mesmo, que ela vai crescendo, assim, e é foda demais, tá ligado? E tem Carne, que é a que eu citei esse primeiro estrofe, que, tipo, é uma puta música cadenciada, tá ligado? E, tipo, você pega assim, você vai ouvindo, você fica, cara, estou falando um negócio meio foda ali, tá ligado? Tipo, 2007, o Luiz já tava aí com seus 50 anos gravando algo, eu tava, cara, 2007 eu tinha 13 anos, 12 anos, tá ligado? Aí eu colocava as músicas que eu baixava no meu MP3zinho assim, e ouvia pra ir pra escola, essas coisas, e às vezes ia andar de carro com meus pais, essas coisas, e eu acho que teve um carro do meu pai que começou a rodar CD MP3, e eu fiz um compiladão, tá ligado? Tipo, tocando essa música eu tinha que pular, porque eu não queria que minha mãe ouvisse assim, John Wayne estupre uma criança, tá ligado? Tipo, que eu achava que ela não ia entender, tá ligado? Tipo, era louco, cara, era foda demais. A época que eu tinha dinheiro, minha família tinha dinheiro, é isso aí, galera. É, vai pro próximo aí. Quem começou foi o Matuza. Matuza, você só tinha um, né? O quê? 2007? É. Então vamos lá, Thiago. Último álbum do King Diamond. Give Me Your Soul, Please. Give Me Your Soul, o último álbum que ele lançou. É bom, esse disco é bonzão, cara. Esse disco é muito bom, né? O King Diamond lançou dois, quase, tem o Puppet Master que lançou uns anos antes, né? E esse aí, que são muito bons. Aí depois que ele teve um infarto, tudo, quase morreu, aí voltou agora. Mas é muito bom. Foi depois desse disco, então? Foi depois. Tanto que tem um ao vivo, né? Tem esse Ignore Soul, e aí tem um ao vivo, e aí depois que ele sofreu um infarto. Sim. Pô, eu acho esse disco um pouco maçante só. As músicas são boas, mas tipo... Cara, alguém falou isso em algum programa, não sei qual de vocês foi, que tipo, uma hora eu esqueci que tava tocando, sabe? Sim. Acho que foi uma coisa que falou do Demons and Wizards disso, né? Eu tenho essa sensação um pouco com ele, tá ligado? É, pode ser, talvez se ouvindo direto, é que normalmente eu vou ouvindo as faixas separado, aí eu não percebo tanto isso, mas pode ser, talvez, ouvindo em sequência. Mas ele é bom, cara. É porque os Diamond King é tudo historinha, né? Então, assim, você escuta a primeira vez pra entender a historinha tudo, depois você vai, aí eu vou ouvindo as músicas, mas sei lá, talvez separado funcione melhor do que junto, faz sentido. Eu nem sei se a gente falou do Masquerade of Madness. Se a gente falou dele, deveria ter falado ano passado. Acho que não. Esqueceu, né? Caralho. Legal esquecer isso, hein? Puta que pariu. Caralho. Que bom que a gente é um podcast metal. Vai lá, Luiz. King Diamond, pra mim, só Merciful Fate. Que isso, cara. Eu acho que o King Diamond nunca lançou nada ruim na vida. Não, pode ter sido em E, mas no I eu acho que ele nunca lançou, tá ligado? Sim, tanto nesse feito, tanto solo, assim. Puta, mas você chegou a ouvir aquela Black Rose, acho? Uma coisa assim, que a banda pré-Merciful Fate dele? Aí era meio... Então, aquilo ali nunca existiu, tá ligado? É, sim. Tem coisa que tem que considerar. Pô, você quer encontrar um problema também, Thiago? Não procura, eu sou fãzaço do King. Caralho, não procura tanto não. Vai lá, Luiz. Então, 2007, Caliban, The Awakening. É um disco que tem uns breakdowns maravilhosos, assim. E era da fase bem metalcore do Caliban. Agora, eles continuam metalcore, na verdade, mas eles se reinventaram um pouco, se modernizaram um pouco. Assim, porque... Banda de metalcore que não se reinventaram, morreram, né? Mas Todo estilo vendido primeiro, tipo, fica mainstream muito rápido, é assim, né? É. Mas é uma banda alemã que eu acho legal pra caralho, e esse disco, pra mim, eles vieram numa crescente, e eu acho que o apogeu, assim, o pico, é esse disco aí. Esse disco aí, ele é todo maravilhoso, assim. Ele tem uns riffs do caralho, tem uns breakdowns muito, muito foda. É um discão, assim, bonito, bem bonito, bem legal. Se tu quer conhecer Caliban, começa por ele. Bem bom. Que louco. Vou anotar aqui. Foda. Então, minha vez. Isso eu vou falar rápido, eu pensei em X-Men também. Mas, cara, eu já falei várias vezes desse disco. Mas é o único disco que eu gosto. De verdade, do Machine Head, mesmo as pessoas gostando muito do Interlocust, mas o The Blackening, pra mim, é uma obra-prima, assim, do metal em geral. É o melhor disco do Machine Head, e eu acho que é um dos melhores discos de metal em geral, assim, de coração eu acho, mesmo. Eu acho bem legal, mas não é o meu disco preferido do Machine Head. É qual o seu preferido? É o Locust também? Não, cara. Eu fico entre o The Morphing Exchange e o The Burning Red. Eu fico entre esses dois, assim. O Burning Red é lá do iníciozão, né? Os dois? O The Morphing Exchange é o segundo e o Burning Red é o terceiro. Eu não consigo, cara. Eu gosto muito do estilão deles, assim, de ser, tipo, eles não são new metal, não são isso, não são aquilo, mas sei lá, eu não consigo gostar do início deles, cara. Eu acho que o Blacking é perfeito, tá ligado? Até o cover que tem na versão especial do Blacking, que é do Hello Be Thy Name, é muito bom também, tipo... Fazer um cover muito bom de uma banda, de uma música tão conhecida assim, ficar foda ao mesmo tempo é foda também. Nesse disco aí, eles estavam numa fase muito técnica, né? Pois é. O Locust, o Blackening, Então, o Locust é depois, Empire. Eu acho. É depois ou antes? Não sei. É depois. Eu sei que eles mudam muito do disco anterior do The Blackening, assim, na sonoridade. Eles mudam bastante. O Through the Ashes of Empires também é bem técnico, assim. Eles estavam nessa vibe heavy metal, assim, técnico e tal. Mas eu gosto da fase deles menos heavy metal. Eu gosto da fase deles ali, os três primeiros. Burn My Eyes, o The Morphing Exchange, que é bem hardcore, e o Burning Red, que é new metal, assim. É quase um... É um metal, new metal sem rap, né? Tem um pouco de rap, Tem um pouco. Mas é que os rap... É que ele fala, ele abusou, em alguns momentos ele fala, né? O rap ele abusou foi no disco ruim que veio depois, que é o que tem Bulldozer lá, eu não me lembro o nome desse disco, é muito ruim. Que é o disco new metal mesmo, assim. Sim, mas o... Mas eu acho ali os três primeiros, pra mim, é a melhor fase do Machine. Cara, eu... Então, o Machine Head tudo que eu... Mas eu gosto de tudo, Pois é, eu gosto de nada, só do The Black, assim, de verdade mesmo, eu não gosto de nada, só do The Black. O disco ruim que você falou é o Supercharge, esse disco é ruim. Isso, esse disco é ruim. Mas sabe um disco ruim do Machine Head? O último deles, o Catarsis, acho ruim. Ah, esse eu nem ouvi. Cara, tem uma música que é das palminhas e eu fico tão puto com essa música, cara. Me dá tanta raiva, acho que é Kaleidoscope, tipo, o gancho da música é ficar batendo palma, tá ligado? Tipo, não, cara, vai tomar no cu, velho, tipo... É muito ruim, meu Deus. Vamos rodar a mesa, vai, Thiago. Ah, e o último de 2007, você aí também mandar um beijo pro Vini. É o Sebastian Bach. Boa, tá aqui. O Sebastian Bach, assim, ele gravou um álbum praticamente com a banda solo que tava tocando com o Halford, né? Que é o Metal Mike na guitarra, o Steve DiGiorgio no baixo. Meu Deus! É, aquele Bob Jazz na bateria. E tipo, cara, é uma puta banda fodida. Você vê que o ponto fraco é o vocal mesmo, né? Do álbum, porque assim, você vai não acompanha algumas coisas. Eu acho ponto fraco. Eu já vi o Sebastian Bach ao vivo, tá? Eu tava muito chapado, mas eu lembro de ficar muito impressionado que eu vi no Rock in Rio de 2013, né? Aquele show do palco secundário lá, que eles fazem rapidinho, sim, sabe? Sim. Foi muito bom o show, cara. Foi muito bom. Eles tocaram quase boa parte dos hits lá do Skid Row, e eu gosto de Skid Row. E os hits pesados, tá? Só pra avisar, não são as baladas, não. Eu sempre digo que o ponto alto da carreira do Sebastian Bach é Gilmore Girls. Porra, cara. Sim. Mas, cara, ele estava cantando bem e eu acho que o ponto baixíssimo desse vídeo, desse álbum, é a participação do Axl Rose. Caralho, é muito ruim. É muito ruim. Ele consegue estragar as músicas. Eu já não gosto do cover do Aerosmith, eu não gosto de Aerosmith. E a outra lá fica horrível também. Não, dá não. Não, verdade, é. Eu sei que assim, o cara juntou uma puta banda, né? Roy Z, que produziu tudo. Aí você vai ver, tanto que o álbum seguinte dele, que era já não, acho que já não teve grana pra bancar todo mundo, né? Aí já vira aquela bosta de novo, né? Mas esse álbum vale a pena ouvir. Esse disco é foda. Eu coloquei pensando, eu não vou precisar falar que o Vini vai falar, mas ele não tá aqui, né? Porque eu limei ele no podcast, então tudo bem. Apresentando o Vini. Boa. Vai lá, Luiz. Então, 2007, fechando 2007, Beautiful Tragedy do In This Moment. Vocês manjam In This Moment? Não. Só de nome. Esse foi o disco que eu descobri o In This Moment. E eu achei ele massa porque ele me lembrava um pouco o It Dies Today, que é uma banda que eu gosto bastante, assim. E esse disco, os riffs me lembravam bastante o It Dies Today. Só que o vocal é uma mina, né? E ela canta pra caralho, a voz dela é linda, assim, que é a Maria. Tipo, eles foram se reinventando e hoje eles são uma banda de rock bizarro, assim. E é muito legal o som que eles fazem hoje, sabe? Tipo, não tem nada a ver com metal, assim. É pesado também, mas é uma coisa esquisita, sabe? Tipo, se reinventaram massa, assim. Mas esse disco foi o disco que eu lembro que eu ouvia praticamente todos os dias, assim, quando eu descobri. E é um disco bem legal, assim, um disco que me marcou bastante, assim. E é muito legal, as músicas são bem chiclé, os riffs são bem chiclé, a voz da Maria é linda. São bem chiclé? É, bem chiclé, assim, cara, fica na cabeça, sabe? Tipo, é bem legal, assim. Bem legal. Eu tô zoando o seu jeito de falar chiclete, tá? Só pra ajudar. É, os gaúchos falam chiclete. Ah, vocês falam tudo errado. Porto Alegrense fala chiclé, fala chiclé. É legal, cara. É um disco bacana, assim. O legal dessa banda é que eles. Cada disco eles vão mudando, sabe? A cada disco eles vão mudando e tu consegue enxergar o progresso, sabe? Tu consegue enxergar. Quando tu vai ouvindo a discografia, tu consegue ver direitinho a mudança natural pra eles chegarem até onde eles chegaram, assim, sabe? É um negócio que não é por acaso, não é tipo assim, do nada, vamos mudar o estilo, sabe? Eles foram construindo, assim, de um jeito que é muito massa, assim. E esse disco é o começo de tudo. Ele pode soar até um pouco genérico, assim, porque ele é muito parecido com várias bandas que estavam fazendo essa mesma coisa, assim, mas é legal pra caralho. Vou pro meu último disco aqui e eu me dei conta de uma coisa aqui. Eu vou soar bem babaca, tá? Mas é que eu fiquei feliz em me dar conta disso. Que esse ano eu falei mais brasileiros e agora eu vou fechar com brasileiro aqui. Fiquei bem feliz com isso. Porque nesse ano o Hangar lança seu melhor disco, cara. Que eu não gosto tanto da banda, assim, da trajetória da banda. Mas esse disco é um descasco, que é o The Reason of Your Conviction. Eles são daqui? Eles são daí. Falando aqui de Porto Alegre, é. O Aquiles é do Sul? Sim, o Aquiles é irmão do amigo meu. Cara. Eu sou amigo do irmão do Aquiles, o Hércules. Toda a família tem nome mitológico. Aquiles é irmão do Hércules, caralho. Não, é muito bom, cara. Eu tenho que contar essa história. Eu tenho que contar essa história. Essa história é muito boa. O Hércules, que é meu amigo, que é o irmão do Aquiles, né? Ele é baterista também. Ele era batera de uma banda daqui de trash chamada Lápide. E um dia eu tava na casa dele, assim, e aí a gente conversando, e eu perguntei pra ele, como é que é o nome da tua irmã? Aí ele, é Dalila. Aí eu disse, daí eu falei rindo, assim, tá, e não tem o Sansão também? Ele, não, tem o meu irmão que é o Sansão. Porra, eles são daquela novela, lembra daquela novela que só tinha irmão com o nome de... É o Sardinha, é. Sardinha. Mas saca essa. Aí é o Sansão, a Dalila, o Hércules, o Aquiles... Né? E aí eu perguntei pra ele, tá, e como é que é o nome daquele teu irmão que foi com a gente na excursão pra Pelotas aquela vez? Ah, né? É o Cristiano. Aquele lá é o John. Aquele lá é o John. Pô, cara. É muito bom, Luiz, cara. Por que a gente continua então no anonimato? Era pra gente ser um podcast mainstream. Você é a brother dos caras. Não, véio. na verdade... Eu sou brother do Aquiles, cara. Eu conheço o Aquiles de tipo de dar oi, assim, mas... Caralho. Mas eu sou amigo do irmão dele, né? O irmão dele é meu amigo. Na verdade, eu pergunto, Luiz, por que, que todas as vezes que eu falei mal do Aquiles, você não falou nada, cara? Pois é. Mentira, nunca critiquei. Não, e sabe o que eu acho que a gente só falou mal do Aquiles online, ao vivo, assim, no podcast, mas no grupo a gente normalmente fala bem. Isso a gente só fala bem do cara. Mas eu vi o Aquiles pessoalmente tão poucas vezes que eu acho que ele nem deve lembrar da minha cara, tá ligado? Tipo... Pra gente famosa, isso já é melhor das amigas. Foda-se, tá ligado? Todo mundo sabe que com famoso é assim. Mas então, em 2007 eles lançaram The Reason of Conviction, o primeiro disco. Acho que só tem esse também. Não tenho certeza, porque o guitarrista do Hangar é o Martinez, né? É o... Ele voltou há pouco tempo, isso. Ele toca muito, eu gosto desse cara pra caramba. É que ele é daqui também, e ele Sim. é. Bah, ele é um dos caras, um dos músicos mais seminais daqui de Porto Alegre, porque ele é o cara da Panic, né? Que foi, tipo, praticamente a primeira banda de metal, vamos botar entre aspas, extremo de Porto Alegre, né? É uma banda. Eles é tipo como se fosse o Sepultura de Porto Alegre, tá ligado? Eles já foram death metal toscão, foram trash e tal. Que é de rato que o Capixaba conhece suas bandas e só o Luiz vai entender isso. Olha o Luiz aí, ó, conhece todas as bandas do Sul. É assim, cara. É assim, quando você é do lugar que não existe um movimento... Existe um movimento grande, mas não é famoso. Porque, cara, paulista é muito bizarro, cara. Tipo, eu mudei pra cá agora e, tipo... O movimento é muito grande aqui, velho. É muito fácil você ter um movimento, sabe, da galera, essas coisas. E, tipo, quando você vive num lugar que não tem, é muito louco isso, cara. É muito provinciano, assim. Aqui sim, é muito provinciano, você fica provinciano assim. Pra caralho, cara. Fica. Tipo, é foda isso. É foda. Pô, então, esse disco é foda pra caralho. É o primeiro disco com... Cara, eu sempre erro o nome dele. É o Nando Fernandes? É o Nando Fernandes? Nando Fernandes, é. Isso. E esse cara canta, que é uma desgraça. Sim, é, sim. Eles fazem disco com a temática do Hannibal, né? Da história do Hannibal, que até que o Aquiles vai tocar... Eu vou ter que falar mal do Aquiles, desculpa. Mas o Aquiles vai tocar com aquela máscarazinha do Hannibal, e eu acho uma coisa ridícula. Ah. Mas tudo bem, mas tudo bem. E eu acho que é o disco que estoura eles, cara. Que o Hangar é uma banda que era muito esquecida antes disso. Tá ligado? Sim. E eles tinham tido músicas muito boas antes. Eu amo o Tio Tamerlane, eu acho uma música foda. Eu não gosto do primeiro disco, não, mas essa música é foda. Acho que é do Inside Your Soul, acho que é. Não tenho certeza. E aí eles lançam esse, cara. E esse disco, assim, eu acho todas as músicas boas, cara. Tipo, de boa. Todas as músicas são boas. É, talvez não fique gravado na cabeça essas coisas, mas você ouve assim e você fica, porra, é foda. É foda. A única crítica que eu tenho nesse disco, e o Timbó, que gravou no podcast de gente com a gente, já falou isso, e eu sinto nesse disco, eu acho as músicas muito estouradonas no alto, tá ligado? Tipo, você dá play no volume normal e ela estoura no seu ouvido, tá ligado? Sim, sim, sim. Um dia a gente vai gravar um podcast sobre produção musical com o Luiz, Timbó e Pinga, novamente fazendo o jabá aí do Enigma X Machina, e a gente vai explicar isso, porque eu também não sei explicar. Mas esse disco me incomoda com isso. E é isso. Encerrei meu ano de 2007. Como eu já fiz, vou iniciar as citações, só tem duas. Uma é o Megadeth com Night Abomination, que foi o último disco do Megadeth que eu ouvi. E eu amei esse disco, mas é o disco bom do Megadeth, eu diria. Cara, ele é bom, mas você consegue reparar que o Mustaine já tá ficando meio doidão aí? Já. Não, se comparar com um monte de filler, né? Tipo aquele cover do Atu Demônio, que tem nada a ver, né? Então, o cover eu até gosto, mas tem uma música nesse disco que ela me incomoda tanto, cara, que é America's... Eu odeio essa música, cara. Eu odeio essa música, acho que é uma música horrorosa. O resto do disco eu acho bem bom. Eu amo Sleepwalk e Washington Snacks. Eu acho essas duas músicas fodas. Eu adoro a faixa título, eu adoro a participação da Cristina lá do Lacuna Coi, lá no Tom Demônio. Muita gente não gostou também. Mas, cara, essa música American Stan, tipo, é um Mustang muito assim, cara, vamos matar todos os muçulmanos, tá ligado? Que é uma vibe que ele entrou de cabeça uma época aí. Eu não sei se continua, mas repetindo aqui, o Megadeth. Carro, né? Porque se tu pegar Holy Wars, que fala. Pois é, exatamente. É? Mas nessa época ele tava bem republicano, mas ele parou já. Ele deu uma volta. Foi, o problema foi ele se converter, né? Se converteu. E eu acho que ele se converte nessa época. Um pouco foi nessa época. Mas aí ele também falou, lembra? Nunca mais vou tocar Five Magics, né? Do Rust in Peace. E aí ele tocou na Índia. A Bunny Hell, ele falou que nunca mais vai tocar também. Sabe que E aí ele deu uma risadinha e tocou. Foi engraçado. O It's All Red, minha ex-banda, eles abriram pro Megadeth aqui em Porto Alegre com a formação nova. Já, eu já não tava mais na banda e tal. Luiz, sacanagem, tudo isso. Não, e o critério do Dave Mustaine pra aprovar a banda de abertura foi... É muito engraçado, tipo, é o critério que ele tem pra todas as bandas de abertura. Ele perguntou pro produtor, a banda é satanista? Aí o produtor disse, não é. Ah, então pode abrir. Eu não sei se vocês mandam isso. O Dave Mustaine já conseguiu tirar o Hot Crash de um festival. Isso que eu ia falar, aquela polêmica toda. Ele tirou o Hot Crash de um festival. É. E só pra avisar aqui, o Host in Crash foi uma das poucas bandas que fez doações durante a quarentena, tá? Só pra avisar. Sim, um abraço de meus brothers aí. Malditos satanistas, né? É, malditos satanistas. Malditos. Mas o Dave Mustaine é uma ex-birra minha, cara. Ele e o Kiko Loureiro são ex-birras, porque eu vou voltar atrás aí com o Megadeth aí, porque a gente não pode ver com tanto ódio, não. Vamos juntar tudo numa colônia comunista. É, eu sou o contrário, eu sou putinha total do Megadeth, eu gosto pra caralho do Megadeth. Eles são incríveis, mas porra. E foi engraçado, o show dessa tour, que ele tava tocando aqui em São Paulo, o som ficou ruim. Cara, ele largou a guitarra, saiu do palco, ficou 30 minutos fora, os caras tentando arrumar. Aí, tipo, ele voltou, tudo, aí falou, ó, todo mundo certeza, né? Puta, rodou alguém, né? Ele mandou o cara embora, né? Com certeza. A guitarra dele apitando, falhando. Alguém perdeu o emprego aí. Perdeu o emprego, com certeza. Aí ele voltou, mas aí tipo, não, desculpa, é que vocês pagaram o cara, vocês merecem o melhor, sabe? Tipo, broxou o show, né, cara? Você mas ele já fez umas declarações assim bem legais, cara, porque... Lembra quando eles abriram naquela turnê com Black Sabbath, o retorno do Black Sabbath? Sim, sim. Ele, um pouco antes, assim, um ou dois anos antes, ele ia ser diagnosticado com câncer de garganta, eu acho, né? E, pô, ele nunca cantou bem, né, cara? E, tipo, e ele fala, cara, já nunca fui grande coisa. Agora que tá uma bosta mesmo, fico triste pelos fãs, tá ligado? E vai continuar. Só que eu fui nesse show que teve no Rio, e ele cantou benzão, cara. Tipo, uma coisa, né? Não deu pra sentir a alteração, não. Não, Thiago, eu achei melhor até, porque, tipo, se você pega aquele Big Four Sofia, sabe aquele DVD Big Four Sofia lá, na Bulgária? Ele não tem voz naquele lá. Tipo, não existe voz dele, é horrível o show do Megadeth naquele lá. É. E, cara, ele cantou muito melhor que aquilo, bicho. Tipo, muito melhor. Foi bem bom, assim, o show. Fiquei surpreso. Aí, tipo, sim, aí mas... a gente fica puto com um cara e ele solta umas declarações maneiras, assim, do nada solta uns... Vamos matar todos os muçulmanos. E é foda, cara. A gente fica meio... As pessoas são complexas, gente. A vida é muito cinza, Luiz. Não é preto e branco. Exato. Mas esse negócio de som ruim no palco, eu vi um show do Hipócrise, assim, aqui em Porto Alegre. Tipo, foda, você cara. Você já contou. Realização de sonho, assim, ver o Hipócrise ao vivo, ver o Peter Tatkin na minha frente, assim. E aí o som tava uma merda, porque eles usam um VST, né? Eles não usam amp, eles não levam amp, assim. Eles levam cada um laptop e eles usam VST tudo direto na mesa, assim. E o PA do lugar não segurou. Essas coisas. O que você acha disso? Eu acho uma bosta isso, cara. Eu acho sensacional, cara. Você tá certo e eu tô errado, com certeza. Mas, porra, cara, sei lá. São duas emoções diferentes, assim, sabe? Tipo, Mas se você juntar tudo ali, a chance de dar merda não é maior? É isso que eu penso. Não, é que assim, ó, o VST, ele te dá um controle maior de... Porque, assim, essas turnês, assim... Nem sempre as bandas conseguem levar o próprio equipo, né? Então, sim, o que essas bandas fazem, elas botam lista de exigência em contrato para a produtora local conseguir o equipo específico. Então, tipo, por exemplo, vem Cannibal Corpse para cá, eles não trazem os amplificadores deles. Eles mandam uma lista de exigências pro produtor local e o produtor local vai atrás de uma série de equipo específico para eles. Né? E eu lembro até que quando o Anathema veio tocar aqui, o teclado, um dos teclados do Danny Kavanagh lá foi de um amigo meu, né? que ele precisava de um teclado para usar de controlador para aqueles efeitos de voz, harmonizer, aqueles efeitos de vocoder que ele usa na voz e tal, e aí foi um amigo meu que ele... Pegou emprestado, assim, o produtor que produziu o show é amigo nosso, e aí ele pegou emprestado do amigo meu. E esse mesmo lance, entendeu? Então, quando tu usa VST, tu consegue eliminar a chance de, tipo, o produtor local pegar algo que né, esteja ali na tua lista de exigências, mas não seja exatamente o que vai te propiciar o timbre que tu espera que te propicie, entendeu? Então, quando tu usa VST, tu consegue levar o teu timbre igual, exatamente igual, pra qualquer lugar. A merda foi que o PA da casa não aguentou o tranco. Porque o Horg bate muito forte. Porque na minha cabeça é isso que acontece, tá ligado? Porque a gente não vai entrar 100% nisso, a gente entra depois. Mas, tipo, se você junta todos os sons pra sair, entre aspas, que não é isso, mas entre aspas, num lugar só, você vai se fuder, tá ligado? Mas o PA não teria aguentado o tranco mesmo se fosse amp, cara. Porque o amp ia ser microfonado... E o PA estourar igual, sabe? Então, tipo, o Hipócrise tocou, acho que mais de duas vezes no Carioca, lá em São Paulo, e foi tranquilo, sim. Sim. Ah, em termos, nesse mesmo esquema. Aí, ó. A última vez que eles vieram, tava ruim também. Tava ruim também. Porque a vez que eu vi foi em 2013, e eu me lembro que eu olhei o setlist, e, cara, tinha medley de música do Penetralha com música do Oscar. Cara, tava do caralho. O Peter cortou todos esses medley. O Peter cortou o set pela metade, velho. Mas você tá ligado à história desse show, né? Porque eles chegaram É, e eles chegaram em cima da hora desse show aqui em São Paulo, né? Tipo, ah, assim, é? Então eles também cortou alguma coisa aqui. Eu acho que tava no set, mas não tocou. Não tocou o Penetralha, não. Não lembro, aqui, pelo menos. Aqui ele cortou porque quando rolou a passagem de som, tem um amigo meu que trabalhou na produção, né? E disse que, cara, levaram os caras pra almoçar. E mais foda que, tipo, os caras ficaram hospedados a, sei lá, 2 quadras da minha casa aqui, velho. Sabe? Pô. Tipo, e eu não sabia. E aí, tipo... Levaram os caras pra almoçar, os caras estão felizes e tal, assim, que chegou pra passagem de som, quando começaram a passar o som, estourou o PA, e aí o Peter emputeceu, cara, e tipo, ele tava visivelmente puto no show, assim, via que ele tava cumprindo protocolo, assim, cumprindo tabela, e cortou pela metade o set pra se ver livre logo de uma vez, assim, e tava horrível o som. Horrível. Tanto que a galera, meus amigos que não conheciam as músicas novas, disse, bah, eu não entendi nada das músicas novas, só entendi as velhas. Porque, tipo, tu não tinha referência, sabe? Entendi. Tava tipo, show underground, assim, cara. Tava muito ruim. Tava uma pena. É, eu não lembro se foi esse de 2010 ou 2013, né? Que eles vieram 2 vezes pra cá, né? Mas teve uma. Tava bem ruim uma vez. E eu lembro que foi assim. Eu lembro que aí, conversando lá, eles tipo, falaram que os caras acabaram de vir do aeroporto direto pro show. Os caras estavam assim. A cara do Peter tava, tipo, o cara tava assim, parecia que tava muito louco, mas tipo, disseram que o cara tava com sono, que ele tava virado, né? E tipo, tava meio embolado o som também. Também o Carioca não é um lugar legal também, vamos ser bem honestos. Pô, os shows que eu vi no Carioca não é confiável. É forte. Os shows tão bons. Os que eu vi lá estavam. Não, eu já vi show muito bom lá, mas depende muito da produção que vai estar, né? Tipo, pô, o Halford tocou lá, a última vez que ele veio aqui, meio solo, né? Puta, tava perfeito o som, tava tudo, mas sei lá, você pega mais def, eu não sei, eu já não. Eu já peguei isso muito ruim lá, não sei se embola, se a casa não tem acústica, ou os caras que não sabem arrumar, né? É que death metal é muita coisa acontecendo, né? Muita informação, assim. Pra embolar é muito mais fácil do que um Halford, assim, é mais cadenciadinho, tudo certinho. Mas, Luiz, cita aí o resto, as suas bandas que faltou aí de 2007. 2007 eu vou fazer só uma menção honrosa. Boa. Que foi o ano que a gente lançou o primeiro disco com It's All Red, que chama... Porra, que foda, cara. Chama Vicious Words from the Heart. Essa é a minha menção honrosa. Vou deixar o link do Spotify do disco pra isso, dar um post aí. Oh, legal. Thiago, suas menções honrosas aí. Também eu tinha o Megadeth, que a gente já falou, e aí o Scorpions com o Unanimous. O quem é fã do Scorpions não gosta, né? Porque eles estão meio querendo se fazer, né? Com som mais moderno, bem metalzão. Esse disco tem a participação da Atari? Vamos ver. Sting the Tail? É esse disco? Não. Sting the Tail é depois. Esse é o Humanity. Humanity Shower One. Ah, tá. Eu não gosto, não. É, então ninguém gosta. É só eu. Esse aí é da época do... Eles fazem a turnê acústica desse, não é? Isso. Aí eles vão tocar só depois que eles tocam uma música ou outra só. Quando eles estão... Sim. Voltar pra parte. Sim. Pô, eu tenho muita raiva dessa turnê acústica, que é uma época que o Scorpion some e só aparece coisa deles tocando acústico, tá ligado? E tipo, você só encontra vídeo disso e eu ficava muito puto com isso. Lançaram um monte de álbum, DVD, tudo acústico, tudo. E é maneiro, a capa do acústico chama atenção pra caralho. Né? Você fica assim, pô, deve ser bom. E é bom, é médio, assim, sei lá. Não é ruim, mas não é exato. Beleza, então agora vocês vão ouvir a querida voz desse morto. Não falei a minha missão rocha. Fala a missão rocha. Eu pulei você de novo. Vai lá, Renato. Porque não tinha nada, mas eu tenho assim, cara. Que eu lembrei que é de 2007, um álbum que eu nem acho o melhor álbum. Assim, não acho um álbum. É um álbum que eu gosto muito, mas foi mais porque na época eu ouvi muito. E eu tenho esse álbum autografado, então é um álbum que eu carrego, assim, tenho um carinho muito, muito grande por ele, que é o Time to Be Free, primeiro do André Matos, né, cara? Legal. Cara, eu tenho esse álbum autografado pela banda toda, né? E, tipo, tá, nessa época eu fui em uns 2 ou 3 shows dessa turnê e tal, assim. Eu vi muito esse álbum. Eu acho que. Dinheiro isso aí hoje, hein? Porra, pior que é, né, cara? Hoje esse álbum é não, mas não vendo agora? Ah, rapaz, tá louco. Deixa eu passar uns 10 anos aí. Cara, 20 fácil, sério. Mas, teve uma época no passado que eu quase vendi minha mãe. Mercado Livre. É viciante, cara, ficar vendendo coisa no Mercado Livre. Mas o. Eu acho que o Mentalize eu gosto bastante também, que é o próximo, né? Mas eu acho que dos álbuns do André esse é o mais bem, bem estruturadinho, assim. Ele é bem bom. Ele tem o Eloy da turnê, ele autografou o álbum, mas ele não foi ele que gravou, né? Pois é. Isso é uma coisa que você me mistificou, sabia? Na minha cabeça era super o Eloy na bateria e tal. Né? Não, o Rafael Rosa, ele só gravou, mas ele não ficou na banda e tal. Sim, sim. Cara, deixa eu fazer uma citação que eu esqueci, e é uma puta banda que eu acho que é subestimada pra caramba, porque assim como o Greta Van Fleet, só que pra mim eles são melhores que o Greta Van Fleet, eles são considerados uma cópia de outra banda, e são um pouco mesmo, mas em 2007 o Airborne, cara, lança o Running Wild, e, pô, coloca esse disco pra tocar, cara, vocês vão gostar de todas as músicas. Eu não sei se vocês gostam de AC/DC, mas eu acho eles no AC/DC melhor, sabe? Tipo, eu acho muito bom, eu gosto bastante deles. É, eu acho muito AC/DC, mano. Cara, eu acho que dentro desse podcast, eu acho que só eu e Godoka gostamos de AC/DC mesmo, assim. Não, eu gosto, mas não sei, não... É o que você falou, lembra muito essa história do Greta Van Fleet, você fica meio assim, né? Tipo, tá muito parecido, parece uma banda cover, mas eles têm umas melodias vocais, tipo, muito melhor, sabe? Tipo, fica divertido. E, por exemplo, nesse álbum tem Diamonds in the Rough, e eu acho foda essa música, que eu devo ter pronunciado de qualquer jeito, mas tudo bem, vamos pra 2008, só que antes, vocês vão ouvir a voz maravilhosa desse menino aí chamado Luiz, sobrenome novamente Geekburg, introduzindo outro podcast da casa, que é o Arrisco Risco, do segundo Marcel, meu segundo Marcel preferido, porque o primeiro não vou falar quem é, mas o bicho. Vamos lá. Vi isso. Nunca vi isso. Você desenha e quer começar uma carreira profissional como ilustrador? Não aguenta mais as pessoas pedirem me desenha, me desenha, mas responderem ai, tu cobra pra desenhar quando você fala em valores? Está cansado de perguntarem no que você trabalha de verdade quando você diz que é ilustrador? Quer dicas valiosas de como contornar tudo isso evitando espancamento e homicídios como opções plausíveis? Seus problemas acabaram. Chegou o Arrisca um Risco, o podcast que vai te ensinar tudo o que você precisa saber sobre o mercado para ilustradores, além de falar sobre criatividade e processo criativo. Tudo isso hosteado pelo Marcel Trindade, que ilustra, desenha, grava e edita podcast. E ainda me desenha como uma de suas garotas francesas. Ah, e tem também o Evandro. Arrisca um Risco. Sextas no superamiches.com. Então, 2008, quem eu vou escolher para começar dessa vez? Vai, Luiz. 2008, então, Bring Me The Horizon, Suicide Season. O disco que mudou, o disco que botou Bring Me The Horizon no mapa, né? Tipo, tirou, eles pararam filho de da ser... puta. Eles pararam de ser uma banda deathcore genérica e viraram o Bring Me The Horizon. Por que você xingou, Matuso? Só pra entender. Eu xinguei esse álbum que fez o Bring Me The Horizon ficar famoso. Ah, entendi. Mas é um puta disco, cara. É um puta disco. A capa é maneiro. Não, é sacanagem, que eu gosto de falar mal do Bring Me Horizon. E é um disco original pra caralho. É um disco que... Porque, tipo, tu pega o Count Your Blessings lá e o disco de antes, eles eram uma banda de deathcore qualquer, assim. Tipo, era legal, mas era qualquer coisa, assim. E aí, com esse disco, eles, tipo, reinventaram total, né? Eles são um mestre na arte de se reinventar, né? O que eles fazem agora, ou o que eles são agora, tipo... Agora é outra parada bem diferente. Eles são Linkin Park, né? Eu entendo, tipo... Muito diferente, muito, muito distante, assim. Mas eles não estão tão metal, né? Eles estão mais aquela... Eles não são mais metal. Eu falei Linkin Park na... Ó, não entendo nada de Bring Me Horizon, que é uma banda que eu tenho preguiça de procurar coisa. Eu não confio, não posso nem falar mal, mas eu falo mal pra irritar as pessoas. Mas eles são uma banda de rock meio eletrônico agora. É, assim. Eu entendo eles meio que... Eles foram pra uma vibe meio que o Linkin Park foi na época do What Have I Done, tá ligado? Eles parecem uma banda indie agora, parece tipo... Mas é bom que eles fazem agora, é legal também. Mas esse disco parece que foi o disco que... Mas será que não é tipo de música que o Vini gostaria, não? Luiz, tem esse perigo aí. Maroon 5? Eu lembrei da Marosa, tá ligado? Mas esse disco do Bring the Horizon é legal porque ele é uma baderna, assim, tipo, ele é caótico e... Sei lá, eu acho que ele meio que abriu uma porta pra um monte de banda assim começar a aparecer também. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Mas eu acho que é um marco aí. Dessa vibe metalcore, assim, eu nem sei o que encaixar eles, mas eles trouxeram muitas bandas, né? Que até aquela Suicide Silence vem deles, não é? Vem deles, vem da fama deles, em geral. Suicide Silence? Pois é, a Suicide Silence é uma banda que é... Tava ali amiga de toda a galera, de todas as bandas e tal, todo mundo... Tava sempre com camiseta da banda e tal, e eles meio que foram aparecendo assim, né? Tipo, uma banda veio trazendo a outra. Eles têm uma estética legal, mas... Desculpa que eu sei que o vocalista morreu, mas eu odeio a voz dele. Eu acho pior gutural já feito. Nem gutural é, nem sei o que é aquilo, eu acho horroroso. Era um rasgado, né? Era um rasgado. Mas era um rasgado horrível, tá maluco? Tá maluco. Eu não sou grande fã de Suicide Silence, na verdade. Acho meio... É a deathcore, né? Deathcore, eu acho as bandas de deathcore tudo muito parecidas, assim. Elas não tem uma banda que se destaque. Uhum. Vai lá, o Matuzinha. Cara, só quero deixar assim, eu falei isso em off aqui quando o Luiz caiu e o João saiu. Cara, tipo assim, nesse episódio eu tô muito quieto, tá? Então, assim, as pessoas ouçam o episódio anterior pra ver que eu sei falar das coisas também, tá, gente? É que essa janela de tempo é a janela do metalcore, então o que eu posso fazer nessa época? Eu não tenho o que falar. Eu sou legal também, gostem de mim. Não, mas 2008, cara, tem o primeiro álbum de estreia do Alestorm. Banda que eu fiquei com medo de você queimar o meu, fiquei com muito medo. João começou a curtir agora, né? Tipo, conheceu o Alestorm recentemente e achou legal, né, João? Que é o Capitão Morgan's Revenge. Alestorm é Tempestade de Cerveja? É, mas é mais ou menos isso. Eles são a segunda banda de Pirate Metal do mundo, tá ligado? Pirata. Pois é, depois do Run Wild. Depois do Run Wild. Cara, eu gosto da vibe deles. Pensado, eu nunca tinha feito essa ligação que Alestorm de Ale. É Alestorm. Eu nunca tinha feito essa ligação. Caralho, muito obrigado. Muito obrigado. E desse, tipo, cara, na época que eu baixei esse álbum, em 2008, sei lá, foi no Norkut, lá naquele fogo de discografia, tá ligado? Sei lá. E aí, ele foi uma versão que vazou, né? E era muito da hora, porque, tipo, eu acho que eles colocaram no site deles, assim, pra preview, pras pessoas ouvirem. Mas, assim, para as pessoas não baixarem, eles colocaram no meio da música. Sabe, tipo, um agulho de rádio, assim, que... Eu tenho uns discos do Type O negativo, assim, cara. Não, e é muito da hora que entra o vocalista falando, "You're listening to the new Alestorm album, Captain Morgan's Revenge. Remember, pirate is a crime." Uma época que rolou... rolou vários discos assim. Eu me lembro que quando saiu, quando vazou o Stab in the Drama do Soilwork, a versão que eu tinha era assim, uma hora que baixava o volume, todas as músicas, baixava o volume e dizia, ah, você está ouvindo ao disco, ao música, propriedade de Nuclear Blast e tal. Mas eu achava muito legal, porque ele falava no meio, tipo, ah, pirataria é crime, aí tipo, dava uma risadinha assim, porque é sobre pirata, né? Uhum. tanto que eu gostava muito dessa versão, depois que eu fui ouvir a versão sem isso, eu achava estranho, tá ligado? É muito legal. Eu tinha algumas músicas do Ice Jefferson também. Aí eu tava John Schaefer falando. Era foda. Cara, que maneiro. A capa desse disco é foda. Caralho, ah, cara, assim, e eles são muito legais, assim, cara. Tem esse negócio de pai, os caras pagam de pirata, não sei o quê, mas eles não se levam a sério, é da hora, assim, cara. E o uso da, entre aspas, que eles fazem no tecladinho, né? Mas o uso da, entre aspas, sanfona no álbum deles, né? Do acordeon dentro das músicas deles é muito boa, cara. Eu gosto muito realmente do som deles, cara. Sim, é bem bom, cara. É bom demais. Caralho, legal. Foda. Mas eu não manjava tanto assim ainda. Vai lá. Thiago, manda o seu. Eu tô indo na mesma do Matoso, em 2008 tinha só dois álbuns também, e pra começar o grande Chinese Democracy, não, zoeira. É um bagulho assim considerado. Não, é muito ruim. Eu gosto de duas músicas só do Chinese Democracy. Não, então, o de metal nacional, o Torture Squad lançou o Hellbound. Boa, porra! Caralho, meu disco preferido, Torture Squad. Foda demais. É o auge, acho, do Torture Squad, né? Que depois o Vitor saiu, aí a banda deu uma mudada, né? E tipo... Sim. E era uma banda muito foda nessa época, porque o Vitor tinha uma puta presença de palco, canta pra caralho. E ele canta, né? Pra caralho, filha da puta, cara. Pô, é incrível. E esse álbum é foda, bem, né? Porque eles estouraram lá no Wacken, né? Que eles ganharam lá o prêmio de melhor banda, nada. É o primeiro assinado com a galera lá de fora, né? Por causa do Wacken, né? É esse mesmo. Cara, esse disco é muito foda. Puta que pariu. Muito foda. É o melhor longe, assim. Depois até bom ouvir os novos dele. Porque você, sabe quando você vê que a banda atingiu o auge e não vai mais chegar lá? Sim, sim. Mas é engraçado. Eu acho que os novos... porque eu gosto muito do Vitor. E eu não gosto dele das coisas que ele fez depois do Tóquio. E ao mesmo tempo, eu gosto da Mai, tá ligado? Eu acho que ela substituiu bem o Vitor. Quando ele virou o Power Trio lá, eu achei que tava bem zoadinho, né? Porque aí ficou... Tava péssimo. Todo genérico, né? Sim. Mas com a Mai eu gostei também. Eu vi no Rock in Rio, né? Vi pela TV. O show eu achei legal. Aí eu... Sim. Eu ouvi o último álbum, ficou legalzinho também, mas... Só que as últimas coisas lançadas tão legaizinhas assim, mas tipo, falta... Eu acho que nas composições falta aquele tesão, tá ligado? Porque tipo, pô, esse Hellbound é um tesão, cara. Tipo, muito bom, os caras estão muito bravos, cara. É muito bom isso. É muito bom, é trash death do jeito que a gente gosta. Sim, com o refrãozinho, tudo, aquelas quebradas loucas, né, que o amigo e o Castor fazem, muito bom isso. É muito bom. Foda demais. Cara, eu vou mandar o meu aqui, gostei que conseguiram queimar o meu, porque aí já fica mais fácil. Eu vou surpreender vocês, porque em 2008 foi lançado o primeiro disco, e lógico, o melhor, porque depois eles, sei lá o que acontece com eles, eu acho que eles recebem muito dinheiro numa maleta e falam, muda tudo que vocês fizeram, mas o Black Tide lança Light From Above, e esse disco é bom do início ao fim, é maravilhoso, todas as músicas são maravilhosas. É um disco mentiroso, mas ele é muito bom. Sim. Eu vi um show dessa banda quando eles tinham 14 anos, cara. Risada chata. Porra, mas o vocalista não cantava nada ao vivo, cara. Eu vi ao vivo, assim, e eu fiquei, caralho, como que pode, cara? Tipo, eu vi essa banda no mesmo dia que eu vi o Light the City, cara. Eles tocaram junto. Meu Deus. Na moral, caralho, que doideira. Pô, mas esse disco é muito bom, Luiz. Não, mas esse disco é muito bom, cara. Quando eu vi, eu falei, não, beleza. Eles fizeram Hit the Lights do Metallica, eles tocaram Hit the Lights. Sim, tem no álbum, tem no disco. Tem no álbum, tem no disco. Tem no disco. Eu não gosto desse cover. Esse cover eu não gosto. Eu gosto dessa música do Metallica, na verdade. Não gosto de Hit the Lights. Foi mal. Warriors of Time desse álbum foi meu toque de celular por um tempo, cara. Sim. Cara, sim. Enterprise, ninguém lembra dessa música. Essa música é incrível. Enterprise, Black Widow é foda pra caralho. Que, tipo, ele pega muito metal tradicional, mas tem um hard rock. espaço no meio, tá ligado? Tipo, sim, sim. É foda cara, demais. Agora eles são metalcore, né, cara? Então, eles lançaram um outro disco que eu achei horrível, mas tinha uma música ou duas que eu gostava, que era Burn Me e Honest Eyes, e tipo, depois caguei muito, tipo, foda-se, sei lá. Já eu acho que eles receberam uma proposta de gravadora, tá ligado? Sabe aquilo que você acusa o Avenged, Matuza? Sim, sim. Eu acho que é desenhado aquilo. É desenhado aquilo, tá ligado? Muito. É, tipo, óbvio aquilo. É louco. Matuza, manda outro seu aí. Sou eu de novo? Já rodou, né? Você é o último, já rodou, né? Eu sou o último. Sou sempre o último porque eu sou mais importante. Cara, esse aqui, na verdade, eu tá aqui só, era mais pra ser, é mais pra ser uma menção honrosa, porque eu nem tenho muito pra falar sobre ele, porque eu também já falei sobre a banda, né? Não, ele não é meu álbum preferido, né? Nem meu segundo preferido, porque eu já falei, e o outro mais pra frente é o Way of the Flash do Gojira. Sim, descasso. Eu gosto muito dele, mas eu gosto mais do Magma e gosto mais do March of Sirius. Então é um puta álbum, tem a minha música preferida. Mas Art of Dying. Art of Dying, beleza. É que esse disco tem Esoteric Surgery, eu nem lembro agora. Ah, esqueci o nome da música, caralho. Mas eu acho que é a minha música preferida. Uma das minhas músicas preferidas dele. Não é preferida que a minha, é Fly Waves, que eu sou extremamente clichê. Eu acho que esse álbum abre muito bem. Tipo, Ouroboros é uma puta abertura, assim, cara. Sim, tipo, sim. A abertura desse álbum é uma porrada foda. Eu gosto muito. É que tem isso, o Gojira também não tem nada ruim, né? Então, eu cara, a gente vai brigar, é que eu esqueci de falar no último disco de discos meia boa. Eu acho o Magma meio. Foi mal, né? É o meu preferido, cara, do Gojira. Eu sei, cara, mas tipo, eu gosto de uma música, assim, eu acho, tipo, caralho, muito meia boa, cara. E posso fazer uma denúncia aqui? Porque ele achou que eu tinha esquecido, tá? Mas eu vi o comentário dele. Eu ia falar aqui. Ele já. O Thiago já tentou por culpa nossa e não consegue, acha horrível e odeia quem gosta de Gojira, tá? Ele já escreveu isso no site, já. Você até me mandou um recado, né? Não precisamos de ouvintes igual a você. Quem foi que chamou esse cara no podcast? É por isso que ele parou de ouvir, cara. Eu já tentei ouvir tanto Gojira. Sabe aquela banda que você quer tentar gostar, mas puta, não é que eu acho ruim, mas não empolga. Tá bom, tudo bem. Eu tô ligado que eu tenho isso com um monte de coisa também. Mas... Eu não acho ruim, mas não, sabe, tipo, você escuta o álbum todo e não sei lá. Tem banda que às vezes não pega, assim, pra... Não pega. Você tá errado, mas tudo bem. Eu não gosto muito do primeiro do Terra Incógnita lá. Cara, eu acho o primeiro. Eu já falei que eu gosto do Gojira no início. Mas, cara, eu acho o primeiro incrível pra caralho, tá ligado? É o que eu menos assim, gosto. É, tipo, eu coloco em ordem, assim, o... É porque, tipo, é foda, eles têm muito disco bom. Tipo, tudo bem, eu vi o Magma aqui, eu gosto muito das músicas... As músicas que eu gosto do Magma, eu gosto muito. Eu gosto muito de Silveira, eu gosto muito de Stranger e gosto muito de Shooting Star, tá ligado? Mas de resto ali, pô, tipo... Prey, cara, Prey é incrível. Ah, cara, eu tenho que reouvir, mas, tipo, não pegou muito. Eu gosto da faixa título também. Acho uma faixa meio... É boa, Lowlands é boa. É que eu acho a faixa título uma faixa meio... introspectiva, tá ligado? Uma coisa... Eu acho legal isso, acho legal. Mas, sei lá. É isso. Quem era o próximo? Era o Luiz. Fala, Luiz. Vamos ver a game. Pera aí. Ah, In Flames, The Sense of Purpose. A Sense of Purpose. Eu amo a capa desse disco, cara. Ah, esse disco é inspiradaço. Eu acho esse disco inspiradaço, cara. O pessoal falou mais um pouco legal mal dele, né? Na época que saiu. Eu gosto dele. Pra mim, ele me pegou desde quando ele saiu, assim. Desde a primeira vez que eu ouvi. Eu acho bastante. Ele mais legal que o Come Clarity. Tipo, ele mais legal. Eu não sei, cara. O Come Clarity é mais pegadão, né, cara? É tipo, as músicas pegam mais, sei lá. Ah, eu não sei, cara. Eu acho ele muito inspirado, cara. Eu acho ele muito, muito... Tudo dá dentro, assim, pra mim, tipo, tudo. Eu amo Alias, cara, eu amo Alias. Essa música é incrível. Eu acho, puta, é um puta disco pra mim, é um dos... É o último disco com o guitarrista lá, o... Que depois entra na reabilitação, não é? É, o loirinho lá, como é que é o nome dele, o... Jesper. É o último disco com ele. Eu sei que é J alguma coisa, eu não consigo falar direito. Aliás, a banda nova dele é legal pra caralho. A banda nova dele é muito massa. Nunca fui atrás também. Deixa eu... É o mesmo nome. Mas eu acho que esse disco, o... Qual é o nome do moço? O Anders tá cantando mais do que o Cam Clash, tá ligado? Nas partes, assim, de... O gutural dele, que não é um gutural, né? Mas eu prefiro ainda o Cam Clash. Tá louco. Não, mas eu acho mais legal, eu gosto mais desse disco do que o Cam Clary. Apesar que eu gosto, né? Eu sou suspeito pra In Flames, assim, e eu gosto do Cam Clary, mas em esse disco ele me pegou. Ah, ele me pegou. Porque tem alguns discos do In Flames que demoram um pouco pra me pegar. O Cam Clary foi legal, assim, tipo, ele me pegou fácil, mas não tão fácil quanto esse. Mas, tipo, tem momentos, assim, por exemplo, o disco que veio depois desse é o Sounds of a Playground Fading. Esse demorou um pouco, tá ligado? Esse eu acho que eu nunca ouvi direito, mas o... Eu acho que demorou tem mesmo... Mas ao mesmo tempo, as duas músicas que eu ouvi desse disco, eu acho que são minhas músicas preferidas do In Flames, cara. O Sounds of Playground. É louco, que é a faixa título e a Fears of the Weakness. Eu acho essas duas músicas incríveis, assim, tipo, é louco. Sabe, tipo, sem desmerecer o Jesper, mas eu achei que foi uma puta decisão eles colocarem o... guitarrista que tá agora, que é o guitarrista do Passenger lá, que era é o Niklas Engelin. Puta, esse cara é muito foda, meu. O cara é muito bom. Um puto acerto eles terem colocado o cara na banda. Foda. Vai lá, o Thiago. Ah, e o último que eu tenho de 2008, que meio que uma... Assim, ouvi bastante algo, mas é meio que uma menção honrosa, que é o primeiro solo do Errol Dane, o Praises to the War Machine. Que tem ainda uma pegada meio Nevermore, mas aí tem um cover de Sisters of Mercy, tem umas músicas, umas letras eu mais... Eu nem sabia desse disco. Eu tenho uma opinião polêmica com ele, cara. Pô, eu não gosto muito da voz dele, cara. Na moral, eu adoro os riffs do Nevermore, mas não consigo gostar da voz dele, fica me incomodando. Pô, é foda. Você chegou a ouvir o Sanctuary, que é mais... Já ouvi o Sanctuary, achando que... E mesmo assim, cara, eu fiquei, caralho, tipo... E é foda que ele é um puta vespeiro de se mexer, que a galera é muito fã dele, né? Com razão, o cara era bom nas coisas, mas... Sei lá, sabe quando o timbre da voz do cara não te pega, cara? Tipo, te incomoda? É, tô ligado. É louco. Mas você não gosta de Gojira, né, cara? Agora que eu lembrei. Não, é, então tô fechado, né? Não, mas eu sou o contrário, tipo, eu sou, tipo, sou a única pessoa que eu conheço que gosta de Nevermore pra caralho, assim, mas não tem essa sua opinião. Eu entendo que eu não gosto, porque é diferente mesmo, né? Então o vocal do cara quebra, né, o que você tá esperando ouvir, né? Fala. Não, porque quando ele morreu, eu tava tocando na banda dos Hotéis, né? Que gravou aqui o Iron Maiden, essas coisas. E, cara, eu lembro dos Hotéis tristaço, eu falava, cara, sei lá, tipo, Nevermore pra mim é qualquer coisa, tá ligado? E ele ficou putaço comigo, eu falei, pô, eu não consigo. Eu encontrei o Errol Dane num show do Megadeth, eu lembro até hoje, foi outubro, ele morreu em dezembro. E, tipo, eu encontrei no outubro, ele tava lá no show do nada, eu olhei assim, eu falei, cara, será que é ele? Eu falei, deixa eu chegar mais perto, se o cara tá falando em inglês, é ele. Aí eu falando em inglês, aí eu fui lá e pedi pra tirar uma foto, tudo, o cara morreu, menos de 2 meses depois. Falei, também fiquei malzaço. Caralho. Mas... Cara, meu! É. Fiquei malzaço, cara. Mas é um álbum assim, eu ouvi pra caralho, assim, não é, tipo, Nevermore é mil vezes melhor, mas, tipo, mas é um álbum legal, assim. Era mais como uma menção mesmo, porque realmente não tenho mais nada desse ano. Esse ano eu vou mandar o meu último, porque os outros são menções. Porque os outros não foram tão importantes pra mim, assim, pra citar com tanta força. Mas, cara, esse ano tem o terceiro disco da Vantagia, o Scary Crawl. Sim. Então, quando esse disco lançou, eu não gostei não, cara. Porque ele foge muito do power metal, tá ligado? E eu lembro que nessa... Eu também achei estranhíssimo quando você falei... Tá, demorei muito, assim, pra ouvir ele... Mas eu tenho opinião polêmica, só pra avisar. Aí, tipo assim, eu achei que fugiu muito do power metal. E na época eu lembro que tava o Barbosa, tá ligado? Eu tinha acabado de mudar pra Vassouras. Então, tipo, sabe quando você tá com saudades dos amigos, da banda, essas coisas... E ele me manda um vídeo deles tocando Neverland, do Avantage. Aí eu tirei e falei, vou tocar com eles e tal. E, tipo, tudo metal opera. Aí, depois que eu fui ouvir, cara, esse disco pra mim é melhor que os Metal Opera. Assim, não, não tira o poder do Metal Opera, mas esse disco, o Tobias é muito bom, cara, no que faz, é muito incrível, porque, tipo, ele não é power metal e não é hard rock, é um meio termo, assim, muito louco e muito bem composto, cara, sei lá. Eu gosto desse álbum hoje em dia também, mas ele é mais o Edgar também. Eu acho que ele pegou um pouco que o Edgar fez, né? Porque aí nessa época o Edgar já tava bem hard rock e tava chato, na verdade. Sim, sim. Mas tipo, eu acho que é uma coisa mais original ainda, sabe? As composições em gerais. E, pô, e esse disco teve toda uma propaganda babaca, não babaca, mas acho que mal feita, porque antes ele lança um single que é Lost in Space, com Lost in Space Carry Me Over, que são duas músicas que eu gosto hoje em dia, mas, pô, de nada, de 12, 13 anos, ouvir duas baladas assim do nada, melosa pra caralho, é foda, né? Fiquei bolado pra caralho, fiquei boladíssimo. Aí, mas cara, tipo, esse disco traz a Alice Cooper, cara. Tem Alice Cooper nesse álbum. Cantando pra caralho, uma música foda pra caralho. Puta que pariu, é foda demais esse disco. É foda demais. Sim, eu gosto desse álbum também, mas na época eu também torci o nariz também. Sim. Ouvi hoje, por sinal, ouvi hoje. Indo pro trabalho, foi massa, foi foda. Vocês têm mais algum pra citar? Sem ser só citar, falar bastante? 2008 não. Tem, Luiz. Eu tenho Dreamer do Race the Day, que foi um disco que eu ouvi bastante nesse ano, assim. Eu nunca ouvi falar mesmo, assim. Race the Day? Pois é, Race the Day é uma banda de metalcore e é uma banda cristã, né? Mas eu gosto bastante deles, eu acho legal pra caralho, apesar de ser uma banda cristã. É Race the Day? Race the Day, é. Race the Day? Não, assim, ó, eu vou mandar aqui no... Dá no bagulho aqui. Nossa, eu tava escrevendo. Não vamos explicar, foda-se. Cara, é uma banda legal, cara. É uma banda americana. E esse disco foi um disco que... É um dos discos deles que mais me pegou, assim. Tem dois discos que eu vou falar deles. Depois, lá em 2010, eu vou falar de outro disco. Mas esse disco é muito legal, assim. Muito legal. Eu lembro que até na época saiu os clipes de música desse disco e o Guita tem uma Gibson igual a minha, assim, exatamente a mesma que a minha, assim. Olha. Mesma cor, mesmo modelo. Você tem uma Les Paul, né? Tem sim, uma Les Paul, Studio. Eu sou sommelier de guitarra, cara. É tipo rola, fico olhando mesmo. Pode jogar. É um disco legal, cara, é um disco massa, assim. Apesar, que nem eu disse, apesar de ser uma banda cristã, eu acho que, tipo, os caras, pelo menos eles têm mensagens bacanas, assim, né? Sei lá, é uma banda boa, meu. É uma banda boa, é um disco bom. Race the Day é uma boa banda. Uma boa banda, acho que toda a discografia é legal, assim. Mas eles vão fazer igual o Rodox fez comigo e quase virar crente? Não, porque não é descarado, as letras não são de louvor, tá ligado? É meio que nem o August Burns Red, assim, são só letras positivas, assim, mas não é nada Eu achei que você ia citar As a Lay Dying e eu ia te sacanear, mas tudo bem. Não, porque o As a Lay Dying não é cristão, quem manda matar a esposa não é cristão, né? Não sei. No início... Ou é, né? Não sei. Hoje em dia... As coisas estão estranhas. Vai saber, né? Você já leu a Bíblia, Luiz? Tem umas coisas erradas lá. Não, cara. Eu comecei a ler O Senhor dos Anéis e parei na Duas Torres. Eu acho que a Bíblia, como um Senhor dos Anéis piorado, eu acho que vai ser uma experiência pior. A Bíblia tem vários tom bobadinhos. Ah, o Tom Bobadil foi difícil de passar dessa parte. O Matusa gosta. Não, eu não gosto. Ah, não, você não gosta? Não, quem falou não que gosta no Twitter esse dia? O Vini que gostou. Um beijo, Vini. Tava... Saudade de você. É complicado, cara, de passar essa parte aí. Só contar essa porra que eu soltei assim, parece que eu sou maluco. Eu sou maluco. Mas teve uma época que eu tava ouvindo muito Rodox e eu comecei a ficar preocupado, assim, porque eu ficava com as músicas na cabeça e ficava... Cara, eu tô... citando músicas na cabeça de louvor, tá ligado? Porque o Rodox é meio que de louvor. Tipo, só o Rodolfo ligava pra letra, né? Porque o resto era tipo Fernandão, que hoje em dia tá no World, tá ligado? Mas tipo, cara... Batista era um traficante de drogas, assim, né? Exatamente. Só que eu achava foda, cara, o Rodox. Eu achava o instrumental muito foda. É louco. Ai, cara. É que nem quando você ouve black metal, né, cara? É que nem quando você ouve Ghost. O Dox era o Soulfly do... Ah, mas Ghost e Black Metal tem uma mensagem boa, pelo menos, tá ligado? É, você tem mesmo. É isso aí. As letras do Ghost são massa. Pô, porque é aquela Dance Macabre lá, que foi a música que vocês me fizeram gostar de Ghost. Pô, essa música é incrível. A letra dessa música é do caralho. Cara. E essa música tá tocando pra caralho na Rádio Kiss aqui de São Paulo. Na Kiss, Eu tô sinceramente tentado a fazer um dos coverzinhos de YouTube e fazer ela. Porra, faz, por favor. Vai ser foda, vai ser foda. Sinceramente tentado, só preciso achar a galera pra fazer isso comigo, mas... Caralho. Vai ser foda. Boa. Quero ver eu cantar essa merda, né? É que eu não tenho equipamento, senão me... Eu tenho até que comprar pra banda, que tem até uma demanda aí, mas eu vou... Senão eu me candidatar. Pois é. Vamos então pra citações, Luiz. Manda suas citações aí. Eu não tenho citação. 2008 eu não tenho citação. Cara, eu fiz uma lista muito grande, então. Vai lá, o Thiago, suas citações. Ah, puta, tem o Nostradamus do Judas? Que... Meu Deus. Boa. É, tipo, eu cito porque é Judas e a minha banda de coração, mas é fraquinho. Não é fraco, cara, é introspectivo, você tem que curtir a vibe. Não acho tão ruim também, eu defendo Não é ruim, mas se você considerar, acho que desde que o Halper voltou, acho que é o mais fraco. Mas é melhor do que os do Team Rip, você não concorda comigo? Não, puta. É melhor do que o Demolition, mas o Judas Leiter é muito bom. Que o Demolition é melhor. Que o Demolition. Não, o Demolition é ruim. Mas o Judas Leiter eu acho muito bom. É, também, tudo bem. E aí, não queria dar moral também, mas o Saints of Los Angeles do Motley Crue é bom também. Pra quem gosta de hard, o Motley Crue também voltou com a formação e tal. Ah, Motley Crue vale. É um hard. Não, não vale não. Ô, Matheus, não dá vale. Abertura assim pra não. Os caras são escrotos, não merecem, não. Mas, eu tenho uma shame aí a falar aí, que eu adoro The Motherfucker alguma coisa dessa. Motherfucker of the Year. Eu adoro essa música, acho foda. Mas, que merda. Vai, Matheusinho. Cara, eu só tenho... Na verdade, eu acho que você vai até falar desse álbum. Talvez seja nos seus... Ah, manda aí que... Não, mas o meu é sua citação também. Agora. Mas o meu também é citação. Talvez seja sua citação. Mas é o Twisted in Air do Cynic. É o único álbum do Cynic que eu manjo. É um álbum... Esse disco é legal. Esse disco é bom. Cronizaço. Pô, eu tinha esquecido, cara. Obrigado por ter falado. Porra, esse disco é bom, esse é o único disco. Esse é o único disco que tu manja do Cynic? Ah, que é o primeiro, tá ligado? E o primeirão, ouve o primeiro, cara. Por favor, faça. É um bom álbum pra começar, o Cynic, porque já meio de cara eu peguei algumas músicas perdidas, mas não entrei na vibe. Cara, ouve o Focus primeiro. Isso, é o primeiro, o primeirão, cara. Eu gosto de todos os álbuns do Cynic, cara. É maravilhoso. O que eu não gosto do Cynic é umas demos que tem, não antes, mas umas demos que tem só do guitarrista. Que é The Portal Tapes. Isso é bem ruim. O resto é bem bom. Mas Vidal. É. Esse 3CDE tem a minha música preferida do Cynic, que é Adam's Murmur. Eu acho essa música incrível, cara. Esse é muito bom, só que ele já é uma vibe mais rock progressivo. Ele é muito prog. Ele é prog pra cacete, Diferente do Focus, né? O Focus é um disco de death metal, né? É, ele não tem nada de death esse disco quase, né, cara? Tipo, tem um gutural, né? Tipo, Não, eles têm aquele vocal com vocoder, assim, mas o instrumental é death metal, né? Mas é gostoso demais de ouvir, fog, cara, meu Deus do céu. É muito bom. E porra, o baixista, o Sam, alguma coisa, ele é incrível, esse filho da puta, cara. Deixa eu ver, ele que grava isso, o Sam Malone, esse cara é incrível. Sim. Cara, é incrível. É, caralho, Matuso, obrigado, eu esqueci completamente do Cynic, cara. Um beijo, então. Porra, que foda. Porque se eu tivesse lembrado, eu não ia só citar eles. Eu esqueci. Eu tô triste agora. Desculpa aí os fãs do Cine que não tirei minha carteirinha. Na moral. Pô, posso fazer umas indicações do Cine aqui? Primeiro, todos os álbuns são bons. Inclusive o de 2015. É, o 14, tá aqui, 14, mas achava que era de 2015. O Kylan Bent to Free Us é bom pra caralho. Não sei se você ouviu, Luiz. Bom. Bom demais. Mas, cara, depois, também não sei se você ouviu, Luiz, mas tem as demos de 88 e 90 no Cynic? Do Cynic no Spotify. Ah, sim. Eu conheço, pesado, cara. Eu conheço essas demos da época, dos anos 90. Eu lembro que eu ouvi nos anos 90 essas demos aí. E a outra banda, né? É muito death, não o estilo. Death é a banda, tá ligado? A banda, aham. É muito louco isso, cara. É foda. Uhum, foda. É muito parecido, é. Caralho, mesma vibe. Completamente. Fiquei triste, meu. Posso citar os meus aqui? Claro, ué. Tá, então, no último programa, eu sacaneei o Godoka falando que Tessim é uma banda meia boca. Tá bem? E desculpa. Exatamente. Eu acho que. Vai lavar essa boca. Por que, Luiz? Cara. Tessim é foda, cara. Pra mim tem as músicas fodas picadas. Essa também tem a melhor banda de trash. Não é. É a melhor banda de trash da Bay Area. Tessim é a melhor banda de trash da Bay Area. Não é. Porque pra mim o melhor disco dele só foi ser lançado em 2008, que é o The Formation of Dementia. Puta que pariu, o Low. Tu não gosta do Low? Cara, eu gosto de partes do Low, sabe? Tipo... Ah, para, velho. Low, o The Gathering, o Demonic, cara. Tu não gosta do Demonic? É que agora eu tô esquecendo. É o The Gathering ou o Demonic que é Death Metalzão já? O Demonic é com o Gene Hoglan na batera. Sim. O The Gathering é Steve DiGiorgio, Dave Lombardo e James Murphy. O desse ano é com o Gene Hoglan, né? O Gene Hoglan e o Steve DiGiorgio de novo. O Gene Hoglan tá... Não, quem é que tá fixo agora? É o Gene Hoglan e o Steve DiGiorgio, cara. Não é o Barker, não é o Nicholas Barker? Não, eu acho que é o Gene Hoglan que tá fixo. Ah, é que quando eles vieram tocar aqui, que eu vi o show deles, foi com o Nicholas Barker na batera, não foi com o Gene Hoglan. Então, Mas é o Gene Hoglan na batera agora deles. Porra, você vai ficar mais puto ainda. Mas eu gosto de The Gather, não acho incrível, desculpa, não acho incrível, eu gosto. Puto, tá louco. Mas, tá cara, louco, mas entra o James Murphy, né? E você tá preparado? Você vai brigar comigo, Luiz? O James Murphy é o guita deles no Low, né? Sim, mas você vai brigar comigo? Porque eu sou apaixonado pelo Alex Scone, tá ligado? O Alex Scone que é foda. Ele e é eu foda, acho que pai. Cai muito, cara, quando entra esse James Murphy, cara. Desculpa, cara. Para, James Murphy. Cara, James Murphy é herói. O James Murphy é um dos meus heróis, tá louco? Dos seus heróis. Foi mal. O James Murphy é o senhor death metal, meu. Ele já tocou no Obituary, ele já tocou no Death, ele já tocou no Cancer, que é uma banda de death metal, acho que inglesa. Ele tocou o currículo do cara, tipo, ele teve a banda de death metal dele, que era o Disincarnate, que é o disco mais legal de death metal americano, assim. Eu acho que ele toca uma época no death também, não tenho certeza. Sim. Spiritual Healing. Spiritual Healing é com ele. Que é um puta disco. Aliás, tudo do death é maravilhoso. Mas o lance não é esse, o problema não é o James Murphy, tô brincando. Mas, tipo, o Alex Kolnick, tipo, ele... Porque, assim, o thrash metal é um gênero que normalmente é muito sem originalidade em algumas coisas, tá ligado? E o Alex Kolnick, o que ele toca ali... Cara, tipo, o primeiro disco do Testament, eu falei mal, mas vou elogiar, e, tipo, tem frases jazz no meio da porra do solo, tá ligado? Tipo, sim, porque ele é... Porque ele, o cara é incrível, velho. O cara é incrível no que ele toca. Pô, é foda, é foda. Mas o meu disco preferido do Testament é o, na moral, é o Formation of Dementia. Eu acho incrível esse retorno deles aí, que eles tinham ficado muito tempo sem lançar, tanto que antes disso, até a coletânea de 2001 que eu tenho, que é First Strike is Dead, que é bem boa, que eles fazem as regravações. É regravação das músicas velhas. Sim, mas esse retorno é destruidor, cara, esse disco é foda demais. O outro citação aqui que eu tenho, não é uma banda que eu sou tão fã, mas eu acho que é pra mim é o segundo melhor disco deles. O primeiro, eu já esqueci o nome, é lá dos anos 90. Mas a gente citou eles até há pouco tempo. É o Meshuggah com Obscene. É o disco que fez eles ficarem famosos pra caralho. É o disco que acordou o Meshuggah pra gurizadinha do metal moderno, né? Por causa da Bleed, né? Sim, todo mundo ficou louco com a Bleed, né? Foi... É isso. E vamos pra 2009. Mas antes, a última, o quê? Inserção de vinhetas dos outros podcasts da casa. Dessa vez com o nosso chefe. Carbo-chefe aí com a voz do Godoquinha falando bem. Programas com pautas tão organizadas quanto filas de 20 volumes do supermercado? Planejamento de episódios tão precisos quanto uma viagem pendurada em balões de gás hélio por cima do mar? Era esse podcast que você queria? Então toma esse aqui, meu filho, pra gente ouvir junto, porque agora eu não tô afim de trabalhar. Tô afim de relaxar. Que delícia, cara! Afim de relaxar. Ouvindo e relaxando. Senhoras e senhores, esse é o Bem Amiches, o podcast que vai deixar um oco no seu teto. Bem Amiches, quintas, no superamiches.com. Assassin. Sounds so exotic. I was just a murderer. Em 2009, vamos começar bem, vamos começar com o Hipócrise, a pista de cinza deles. Esse roubou da minha. Sério? Pô, sério? Pô. Cara, Hipócrise é a minha banda de death metal preferida. É, o Peter é provavelmente o meu grande herói, assim. Boa. É um dos grandes gênios da música pra mim. Eu acho ele cara sensacional, foi muito surreal ver ele na minha frente. E esse disco é um disco que, tá, tipo... Não é o primeiro disco com o Horg, né? Porque o Virus... O Virus já é, né? Já era com o Horg e já tinha mudado... Já tinha mudado um pouco a sonoridade da banda, já tinha ficado mais brutal, assim. Mas acho que até o Arrival já é, né? Com o Horg ainda não. Não, o Arrival é gravado pelo Lars, mas o Horg fez a turnê. O Lars só gravou e daí foi tirado da banda e substituído pelo Horg. Logo depois do disco lançado, assim. Ainda é o Lars na foto, assim, do disco. Tá. A turnê não foi ele. E... Cara, e esse disco, pra mim, é uma das melhores coisas que Hipócrise fez, assim. Eu acho muito, muito legal, muito legal. Eu acho ele até mais legal do que o que veio depois, que é aquele do... End of Disclosure. Isso, The End of Disclosure. Eu acho ele mais legal que End of Disclosure. Eu acho ele... A produção dele é sensacional. As músicas são foda pra caralho. Um dos meus próximos covers de quarentena é Weeds Out the Week, esse disco. Caralho, que foda, foda. Gravei tudo sozinho e o Rafael Malman, que é meu parceiro, ex-parceiro do It's All Red, tá gravando vocal. É, vai ser nós dois, eu gravei todos os instrumentos e ele fazendo vocal. Que foda, caralho. Que foda. Próximos covers aí de quarentena é Weeds Out the Week. Luiz, por sinal, depois você passa o link, deixar isso aqui é ao vivo para os ouvintes saberem, do canal principal que você tá postando isso aí, cara. Pra galera ficar acompanhando. É o meu canal do YouTube, depois. Porque teve uns que foi no seu e teve uns que foram no It's All Red. É, que tem uns que. Quando é produzido pelo Rafa, o Rafa Siqueira do It's All Red, quando é produzido por ele, aí ele posta no canal dele, né? Mas, eu tenho uma playlist no meu canal com os vídeos que ele posta no canal dele. Boa. Então, se tu entrar no meu canal, tem todos os vídeos, tá tudo lá. Eu vou deixar o meu canal aí, o link pro meu canal fica no post aí pra quem quiser acompanhar. E eu acho que quem entra no post aí já reparou, os links da galera topzera que não é de banda, de assunto, eu deixo sempre em negrito, destacado pra galera não perder. Porque às vezes é muito link, né? É isso aí. É, o Denada agora botar link qualquer. A gente fala qualquer vírgula sobre qualquer eu coisa, gosto, ele mete link lá, tá ótimo. Caraca, você conseguiu brigar sobre isso, né? Não, não, eu acho ótimo isso. Eu falei como um elogio, tipo, cara, eu acho gosto, incrível essa capacidade, sim, de botar tudo lá. Mas eu acho, pô, que tem que ter os links. É, eu sou um cara que eu percebi que eu consigo descarregar coisas em coisas que as pessoas não gostam. Então, tipo, pra controlar ansiedade, eu faço exercício, tá ligado? As pessoas odeiam fazer exercício. Boa parte, tem gente que gosta. Mas, tipo, às vezes pra controlar, tipo, desestressar, eu gosto de editar e criar post de podcast, tá ligado? Tipo, ninguém gosta dessa porra, né? Ninguém gosta de fazer post. E, assim, ó, eu vou confessar que eu fiquei bolado que eu fui ver o último podcast de discos meia bomba e fiquei bolado que não tem nenhum disco lá, não tem os links dos discos lá. É porque isso aí eu já tava bem estressado. Mouse aí. Mas eu fiz como teste, eu queria ver se eu ia reclamar. Pelo menos alguém reclamou, obrigado. Mas é isso aí, cara. Taste of Extreme Divinity, pra mim, é um dos melhores discos do Hypocrisy. Não desmerecendo todos os clássicos deles, porque eu sou fã do Hypocrisy desde a minha adolescência, né? Sou fã do Hypocrisy desde que eu era piá. E desde o Penetralia, que foi o primeiro disco que eu ouvi deles. E... em 93, né? Mas, cara, pra mim esse disco, ele leva o troféu, assim. É maravilhoso. Como ele tava na minha lista, assim, concordo. Eu acho que, assim, ele pega... Que, tipo, o The Rival, ele é quase... Ele é bem melódico, né? E o Virus é aquela porrada. Então, tipo, esse aí parece que ele une os dois, né? Tipo, então ele tem Arrival, a parte melódica do Arrival e... The Arrival, a sensação que eu tenho é que eles reaproveitaram algumas coisas, né? Tipo, tem aquela The Abyss, aquela música é velha, aquela música é dos anos 90, bem velha. Ela tava numa coletânea do Nuclear Blast lá, perdida, assim, eles regravaram pro disco, né? Rolou uns aproveitamentos. Tanto que é um disco curtinho, né? É curtinho, aí eu gosto pra caralho, mas é curtinho. Não, é muito bom, é muito bom. Não, mas é muito bom também, né? Tipo, puta, eu gosto pra caralho. Eu sou suspeito de Hypocrisy, porque eu gosto muito de muito, muito, muito. Então, eu só ouvi o The Arrival desde aquela época lá que eu falei contigo, eu ouvi o podcast de Death Metal e depois do Peter Tarkin, eu só ouvi o The Arrival, The Arrival. E é bom pra caralho. Escutem o Geek Burger número 4, que é o Geek Burger sobre o Peter Tarkin, né? Ah, sim. É bem bom. O Rafael Malman, esse meu amigo que vai gravar o vocal da música. Eu e ele falando sobre a carreira inteira do Peter Tarkin. A gente fala desde o começo do Hypocrisy, e a gente fala do Pain, a gente fala do Lindemann, e rolando as músicas, assim, tipo, a gente fala e intercalado com as músicas e tal. É bem legal pra quem quiser conhecer o trabalho do cara, assim, conhecer o Hypocrisy. É uma boa porta de entrada é o podcast ali. Dá pra ouvir. Eu ouvi esse episódio sem saber quem era o cara, tá ligado? Tipo, naquele episódio lá que. Do Goldcast mesmo, que a gente falou dos nossos heróis de cada instrumento, não sei o que, né? Você fala dele e tal, e você fala desse episódio, e eu fui ouvir, tipo, não conheço o cara, mas fui ouvir o episódio. E é da hora, assim, de ver. Mesmo você não conhecendo o cara, assim, você vê, tipo, as pessoas gostam de alguma coisa, fala. Eu gosto de gente que fala com amor das coisas. É bem legal. Sim, assim, é do caralho. É, ali rolou muito amor mesmo. Rolou muito amor. Porque, tipo, o Peter é um assunto que eu e o Malman a gente tem em comum desde que a gente era piá. A gente se conhece desde que a gente era adolescente, né? Então, a gente tem desde aquela época, assim. Foi muito fácil fazer, tá ligado? Muito bem bom. Fácil. Muito bom. Vai lá, Thiago. Ah, então, já que o Luiz falou meu primeiro, vou falar o The Devil You Know, do Heaven and Hell. É bom que você já corta o meu também. Esse aí eu já imaginei que seria da sua. Esse tá na minha também. É meio óbvio, né? Sim, sim. Eu, sendo polêmico, né, o Godot não tá aqui, mas tipo, é o último álbum do Black Sabbath de verdade, né? E... o Godot falaria isso, na verdade. O Godoka prefere o Ozzy, não prefere? Prefere, mas a gente... Eu também prefiro, mas a gente já decidiu que é melhor isso aí mesmo, cara. Então, não tem como. É muito, muito bom, né? O álbum tem aqueles riffs bem, né, arrastado, né? Tipo, quase meio Doom e, tipo, o Dio ainda cantando bem pra caramba. Cara, esse álbum é lindo, esse álbum é lindo. A última abertura do Dio, né? A última abertura. A capa é maravilhosa, é tudo lindo, assim. Eles estavam muito em cima, né, cara? Tipo, tava. E eu não fui no show dessa turnê, Eu também não. Não tinha como e é foda. Cara, eu fui e eu até tava comentando em off, tipo, que eu sofri um sequestro, né? Tipo, é. E foi a semana desse show. Caralho, velho. Foi, eu tava bruxadaço, eu fui no show e eu não acredito. Puta, mano, o Gil tocou Ai, tocou TV Crimes, tocou tudo, e eu tava lá, puta, com uma cara de triste, e depois nunca mais vi o Gil na vida. Puta. Que bad que foi. Mas, tipo, foi mas pelo menos você tem a lembrança do show, né, cara? É, não, eu espero que não te traga a lembrança ruim, cara. Não, muito pelo contrário. Tipo, eu faço pra caralho até hoje. Tipo, o Gil ainda é um dos meus heróis, mas, cara, foi foda. Eu não aproveitei a última oportunidade. É foda. Ele cantou pra caralho nesse show, assim? Você viu dificuldade, alguma coisa? Cara, foi no... O show, ele foi numa casa... Acho que existe ainda Credit Card Hall, que é casa grande, e os caras fizeram meter o pista VIP lá. Então, tava meio estranho. Eu tava lá atrás, então o som já tava... Não tava muito legal. Mas ele tava cantando bem. Ele tava cantando bem melhor do que nos registros que eles lançaram depois, né, ao vivo lá, tipo aquele... Live at House. E depois teve um também, tipo, que aí você já vê que ele já tá bem, bem zoado a voz dele. Mas, tipo, ele tava cantando bem, assim, não consegui reparar nada, assim, que, tipo, fala, não, ele tá mal, sabe? Não, tipo, tava normal. O Credit Card é o que virou o Citibank depois, né? Agora chama Unimed Hall. Nossa. Só que não tem mais pior, nenhuma. O pior que no Rio tinha um Credit Card Hall também, cara. Aliás, tinha um Credit Card Hall e tinha o HSBC Arena, que é quase a mesma coisa. E pô, pra vocês terem ideia, o HSBC Arena é... Isso nos dois, eu já fui nos dois. Eu fui no Ozzy em um e no Anthrax com Misfits no outro. Os dois, a pista é pequeniníssima e eles conseguiram meter a pista VIP, cara. É foda. É tipo... Palhaçada. Eu acho que é um jeito de tirar mais, né, cara? Obviamente. Ah, sim. Com certeza. Matuzinha, você já foi em 2009? Não, ainda não. Manda brasa aí. Cara, esse é um dos meus álbuns preferidos da vida. Ah, assim. Isso já queima mais um meu, é nóis, porra. Vai lá, que é o Crack the Sky, cara. Esse álbum é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Tipo assim, do início ao fim, assim. Esse foi o álbum que me puxou fortão, assim, pro Mastodon e me ajudou a levar pra esse lado dos, sei lá, metal moderno, dos... Sludge, post-metal, sei lá. Mas é, não porque, tem tipo, definição, isso é foda, cara. Porque assim, o Mastodon eu já conhecia, porque, né, tava fazendo bastante sucesso desde do Leviathan, né, e, tipo, eu gostava de algumas músicas muito pontuais, assim, e como a galera pintava eles como a salvação do metal, né, aí eu tinha bode um pouco, né? E eu vi uns vídeos ao vivo e eles cantavam mal. Eu falei, pô, essa merda aí, isso aqui, os caras é legal, assim, mas muito pontual, assim. Eu nunca tinha me pegado. Pô, mas só fazer uma correção babaca, isso não é correção, mas a galera pinta como salvação do metal, mas eles nunca pegaram isso pra eles. Ah, não, sim, exato, mas tipo... É como todo mundo faz com todo mundo o tempo todo, que eu já falei, o rock e o metal, ele tem que morrer, não tem essa porra de querer ficar salvando, não. É, exato, mas é o que eu ouvia, sei lá, no Stay Heavy, tá ligado? Stay Heavy, sim, tipo, sim. O Stay Heavy falou isso do Trivium anos atrás, depois sim, foi o Mastodon, né? Tipo... Um beijo, Vinícius. Um beijo por isso, exato. E, cara, quando eu vi esse álbum, tipo, puta, e mesmo se você for colocar como na carreira do Mastodon, ali mudou tudo, tá ligado? Sim. Tipo, ali os caras soltaram, experimentaram tudo que tinha que experimentar, é um álbum conceitual, é né? É o ponto mais alto de criatividade deles pra mim. Sim, exato, cara, eu acho, ele, tipo, porque ele é... Ele ainda assim consegue ser acessível, tá ligado? Ele não é um progzaço. Tipo, você pega Divinations e Oblivion, são tipo uns singlezinhos de rádio, sim, assim, cara. Sim. Mas ainda assim são muito boas. E tipo, cara, esse álbum fala. Tem várias paradas, tem bagulho, tipo, de buraco de minhoca, fala da irmã do Brand Dillon também que morreu. Tem uma porrada de coisa, assim. Tipo, cara, eu acho esse álbum incrível, cara. Eu acho esse álbum. Esse é um, cara, esse álbum eu ouço, sei lá, uma vez por semana, pelo menos, eu acho, cara. Sim. Eu acho esse álbum incrível. É, as músicas desse álbum eu sempre volto, assim, com muita frequência, assim, cara, tipo... Né? Eu coloquei na minha playlist, que ainda não foi, né, por exemplo, o Oblivion desse álbum, tá ligado? Pra playlist baixista. E tipo, se você não ouvir prestando atenção, às vezes você nem ouve o baixo dessa música, por exemplo. Mas o cara, ele meio que dobra a guitarra, tá ligado? E tipo, ele consegue cantar ao mesmo tempo algumas partes, meio que dobrando a guitarra de um modo... Sei lá, é difícil explicar porque é genial, porque tipo assim... Troy é um baixista bem subestimado mesmo, cara. Não, mas ele mesmo fala, não sei se você já viu entrevista, ele mesmo fala, tipo, cara, eu faço bagulho que é pro baixo fazer, tá ligado? Eu quero ficar lá atrás, sonoramente falando, tá ligado? Tipo, e completar as paradas. E é isso que ele faz. Então, cara, é muito bom e é muito complexo ao mesmo tempo. Tipo, ele toca de paleta e de dedo, não sei se você reparou, e essa música, quando você vê ao vivo, normalmente ele tá com os dedos. E é difícil, cara, é rápido, essa música tem umas partes rápidas, tá ligado? E, por exemplo, os riffs, que são as latas que eu sei mais, tá ligado? Os riffs de guitarra, por exemplo, tem até mandar aqui, tem um canal de guitarrista chamado Ben Eller, não sei se você já ouviu falar. Ah, sim. Uncle Ben. E ele fez um vídeo só sobre a The Last Baron, tá ligado? Sobre aquele riff com os harmônicos, mostrando como tocar certo. Cara, é completamente quebrado. Mas não é quebrado que nem tu, tá ligado? Isso que é louco pra caralho. É um quebrado diferente, que tipo, se você mostrar pra tipo, minha mãe, ela vai sentir a vibe da música e vai gostar, mas mesmo assim, caralho, foda. É um nível de criatividade absurdo, cara. Esse álbum é perfeito, cara. Esse é um nível de criatividade absurdo. E ele é o último também. Ele é o último também com o capista que fazia até ele, que eu esqueci o nome do capista agora, que eu acho foda. E é o último com esse cara foda. E depois veio o Hunter e tal, que eu acho que é o ponto mais baixo, um dos pontos mais baixos ali. Que eu gosto do Hunter, mas. Eu não sou tão fã. Então, eu acho que é um deslizezinho. Tá, vou mandar o meu então, pra ir um pouco mais rápido, eu só vou comentar um disco, porque também é o que faz sentido, que é o disco que realmente gosto muito desse ano, tirando os que vocês já falaram. E esse eu sei que só eu ia falar, que eu acho que só eu gosto mesmo da banda, eu sei que o Luiz gosta um pouco também, que é o Rammstein, cara, com Lieb ist für Erde, sei lá como é que fala. Cara, esse eu acho Alemão, que é dose, é foda. Mas tipo, esse junto com Riser, eu acho que é meu disco preferido. Eu acho que esse é meu disco preferido do Rammstein, tá ligado? E tipo, é um disco que saiu um fervorzinho que eles... O Rammstein sabe se vender bem pra caralho também. Mas eles gravam um vídeo pornô, não sei se vocês lembram disso, um filme pornô. Ah, ligado. Pra música Pulse, tá ligado? Que é uma música legal, a música popzona legal. Mas esse que é, tá nesse disco, mas esse disco tem tantas coisas absurdamente fodas, tá ligado? Tem House Fish, tem a... Esse vídeo é tudo dublê e ele só inseriram. É só a cabeça deles, é. Cara, tem tanto tempo que eu vi que eu não lembro mais. É só... É tipo a... É tipo a Cersei. É a Cersei, caralho. Shame lá, tá ligado? Caralho. Ah, é. Era dublê de corpo? Era dublê de corpo, sim. Aí ele estragou a experiência. Tá bom, cara. É foda. Mas, cara, esse disco é maravilhoso, tá? Tem It to the Earth. Eu não vou ficar falando as músicas aqui, que eu vou me fuder. Mas tipo, Heidemann's Hall, Fruit in Paris, cara, é tudo lindo. Esse disco é lindo, tipo, de ouvir assim. Eu acho, eu já falei isso aqui, eu acho que o Rammstein sofre muito preconceito. E talvez um preconceito até que eu entenda, que ele é uma banda que as pessoas se estranham pra caralho, assim, tá ligado? Eu tenho preconceito e admito. Eu acho eles incríveis pra caralho, assim, eu acho eles incríveis pra caralho, tipo. Dê uma moral, se forem seguir, ouça esse disco, tá ligado? Pô, é bom pra caralho. Vocês têm mais algum disco pra comentar? Tem um monte, cara, teve uma... É que 2009 é o seu ano, né? Teve uma rodada só, cara. Eu sei, eu tô tentando. Tenho mais um também. É que eu me encerrei aqui, beleza, vai lá, Thiago, você então. O World Painted Blood do Slayer. Boa. Né, que foi foi um álbum fodido do Slayer, né? Tipo, isso aí. Tanto que os caras tocaram várias músicas desse álbum até na turnê de despedida, né? Acho que foi dos recentes, é o último que valeu a pena, né? Esse é o álbum. Eu gosto do de depois também, lá, que tem o Hempless, tá ligado? Não, é bom, mas esse é melhor. Mas esse disco é o. é o retorno mesmo, né? Depois daquela caída deles. Não é o Christian Illusion, tá ligado? É isso. É. É o retorno mesmo deles. Esse assim. Que é o retorno de verdade, é. É, pois é. É, esse é muito fodão. É, Luiz, tem mais algum? Tenho, Constellations, do August Burns Red. É um dos melhores discos deles, eles até esses tempos lançaram ele remasterizado e fizeram uma turnê de 10 anos do disco. Foi ano passado, eles fizeram uma turnê de 10 anos do disco, tocando ele todo na íntegra, assim. É um disco bem legal, pra quem gosta de metalcore, pra quem gosta... É, obviamente pra quem gosta de August Burns Red, mas pra quem gosta de metalcore, É um puta disco, assim, sabe? E não conhece, prato cheio, assim. Foda. Legal pra caralho, assim. Só pra caralho. Foda. E eu acho muito massa como eles conseguem ser melódicos e o vocalista não canta melódico. Né? É só berro o tempo todo, assim. E eles conseguem, ao mesmo tempo, ser, tipo, ter uma atmosfera doce, assim, e melódica. Tem coisas muito legais, assim, no disco. Não só nesse disco, em tudo que eles fizeram, mas esse disco é muito bonito. Tem uns arranjos muito bonitos, assim. E tudo é bonito, assim. A arte do disco é bonita, sabe? É muito legal. Sim, a arte é bem bonita mesmo, cara. Tô vendo aqui, né? Pra poder colocar na capa do programa. Caramba. E é bem simplesona e é eficiente. Bem, né? Fica maneiro. Simples, bem simples e eficiente. Maneiro. Bem legal. Valeu, e a versão remasterizada é com o mesmo tipo de arte, só que troca as cores, assim, é bem bonito. É, tem mais pipa no céu tentando puxar a lua, né? Foda, maneiro. Muito legal. August Burns Red é uma banda maravilhosa, assim, tipo, banda que vale muito a pena conhecer e ouvir tudo, assim, porque, tipo, eles têm muito conteúdo, sabe? As letras deles são muito boas. Os caras são gente boa pra caramba, assim, muito simplão, assim, tipo, eu fui num show deles, conheci eles, são muito, legal pra caramba, tá? O batera, no show que eu fui, o batera foi o próprio técnico de batera, assim, ele que montou a bateria e passou... Ah, que da hora. E o batera é um monstro. Pô, foda. E você, o Matuzinha? Mais um, cara, 2009, cara, também tem o, eu vou falar aqui do Addicted, do David Townsend, de novo, mas aqui esse eu quero, esse, eu acho o álbum, esse eu não manjo. Eu acho o álbum muito importante pro Devin, porque ele é o primeiro álbum que entra, né, como participação e tal, né, foi uma grande parceira dele por anos. A Neck Van Giersberger do Gathering. Nightwish? Não, do Gathering. A Neck do The Gathering. É o primeiro álbum que ela participa e, tipo, ela... Oi? Ela usa a Nick também, né? Tem um projeto dela que chama Água de Anick. Sim, é verdade. Mas tipo, os dois, ela participa de vários álbuns do Devin daí pra frente e tal, e pô, os dois são muito brothers, assim, a parceria dos dois é muito longa, assim, e cara, é um álbum muito, ele tipo, eu sei, o Bernardo sempre fala, eu sempre falo que tipo, eu gosto de metal triste, né? Mas, cara, esse é um álbum muito pra cima, cara. É um álbum muito... Tipo, é o começo da era... tipo, legal do Devin, assim, ele sai do humor pro negócio pra rap, né? Em algum momento. É, então, cara. Tipo, alto astral. Álbum, isso, ele é muito alto astral, assim, cara. Ele é muito bonito. E até a história de como a Mac entrou é da hora, que tipo, eles tinham acabado de não sei quem que entrou, mas eles estavam recentemente na mesma gravadora, né? Não sei quem que tinha vindo. E a Mac era muito fã do Stepping on Lead, que é a antiga, né, a banda do Devin anterior, né? E aí ele falou que tipo, ele tinha ideia de botar um vocal feminino nesse álbum e tal, mas não tinha achado a pessoa certa e tal, porque ele não queria um vocal, tipo, ele queria um vocal doce, mas também que fosse forte e tal, não sei o quê. E eu não sei porque que isso enquadra na NEC, mas tudo bem. Porque ela é só, né, ela é um vocal bonitinho, mas... Não. Ela tem dois discos solo, que são dois discos de rock, Eu não sei se vocês já ouviram que é o Everything is Changing, de 2012, e o Drive, de 2013. Escutem esses discos e vocês vão entender por quê. Não, então, mas é que, tipo, mas não, ela canta pra caralho, mas nesses álbuns assim acaba não tendo isso, né? Mas, tipo, ela, ele não tinha encontrado. A banda de prog, aquela, né? Vir. Sim, sim, sim. É, ela tem uma porrada de projeto diferente mesmo, cara. Ela é foda. Ela canta com a Anathema também, de, tipo, em alguns shows e tal, né? Teve um show dela aqui em Porto Alegre com o Danny do. Olha aí. Eles têm um projeto juntos também, né? Os dois. Enfim, e tipo, e aí o Dev falou que queria botar o vocal feminino nesse álbum, mas ele não tinha achado ninguém, tá? E desistiu e tal, já tava gravando, assim. Aí ela ligou pra ele, tipo, ó, se um dia você quiser alguém, algum vocal feminino, pô, me chama aí e tal, porque... E aí ele, porra, então vem pra cá agora. E aí, tipo, duas semanas depois eu tava no Canadá gravando, assim. Foda. É muito foda. E, cara, esse álbum eu achei ele muito bonito, assim, e eu falei, marca essa a fase autoastral do Dev, assim. Tem muita gente que não gosta, mas, porra, eu acho irado esse álbum. Mas música mais bonita, Super Crush também. Esse álbum é muito bonito, cara. Esse álbum é muito bonito. Foda, foda. Tem mais algum, Thiago? Não, a minha já foi. Tem mais algum, Luiz? Eu tenho menção aqui. É só menção. Não, calma aí. Matuda, você tem mais algum pra comentar? Cara, eu tenho dois, mas eu posso citar rápido também, assim. São dois que eu posso falar, mas eu posso citar também, se for ficar muito longo. Então vamos para menções e eu vou começar, porque é isso aí. Mas se você quiser, pode falar mais, tá? Só para não quebrar você. Não, de boa, de boa. Mas eu vou começar citando, eu tenho só dois aqui para citar das minhas menções, porque também não foram discos que mudaram minha vida, mas eu gosto deles. É o Sepultura com Alex, tá ligado? Eu já falei no último programa, sempre falo deles. Eu acho que é um dos meus discos preferidos da era Derek aí, se bobear, ou preferido. E, cara, tem um retorno. E um dia a gente tem que fazer um podcast sobre bandas que retornaram e deram certo, tá ligado? E não sei se o Luiz concorda comigo, Carcas é isso, mas tem o Alice in Chains, cara, com Black Gives Way to Blue, cara. Ah, disco maravilhoso. Maravilhoso. Esse disco é muito bom. Eu acho esse disco bem bom, cara, na moral. Eu concordo do retorno do Carcas, eu acho que funcionou. Eles conseguiram pegar o que é melhor de todas as fases deles, assim, e meio que, tipo, emular, meio que fazer uma banda cover de si mesmo, assim, né? Sim, sim. E emular o melhor, né? Juntar o melhor do que eles já fizeram, assim, e uma boa volta, assim. Sim, cara, e tipo... Não tinha muita coisa diferente do que fazer ali, né? É verdade, vai fazer o quê? E eu gostei que eles deixaram de lado a fase Death and Roll ali, porque esse Death and Roll é muito datado. Ele funcionou naquela época. Eu gosto dessa fase deles, mas tudo bem. Eu gostava de um monte de banda que fazia esse tipo de Death and Roll, assim, na época. Era o Grave fazia isso, o Gorefest fazia isso... O Carcas fez isso, Dismember, Entombed fazia isso. Mas é uma coisa que meio que ficou na época, sabe? Meio que tô datado hoje, assim. E o Carcas ali, o que eles conseguiram juntar pra fazer aquele disco novo, é meio atemporal, sabe? Se tu ouviu Hot Work é atemporal. Sabe? Tu escuta ele hoje, ele parece que foi produzido ontem, tá ligado? Um disco dos anos 90 que parece que foi produzido ontem. É genial, assim. Eu acho que funcionou bastante a volta do Carcas. E eu concordo. Que foi outra coisa que tu falou? Que eu concordei também? É que foi minha citação. O Black Gives. Calma aí. Black is Way to Blue, que é um puta disco. Puta disco, sim. Cara, sim. Todo mundo ficou se perguntando como é que o Alice in Chains funcionaria sem o Lane Staley. E eu acho que foi uma baita saída. Eles mandaram muito bem, velho. Porque, tipo, eles estavam muito fudidos, velho. Pensa bem, eles estavam fudidaços. Tipo. O Lane Staley era a cara da Alice in Chains, tá ligado? Sim, é. E, pô, o maluco morre e, tipo, eles conseguem voltar com um cara que consegue substituir muito bem, cara. É, só que, na verdade, o Lane Staley era a cara, mas o Gita também, né, cara? O Gita também cantava, ele também cantava bastante, assim. Então eu acho que... Mas aí que tá, que mas o... Frente, né? Sim, mas é que, tipo assim, o Lane Staley não era só o visual, tipo... Tipo, sei lá, o Sid Vicious era do Sex Pistols, tá ligado? Porque o Lane Staley tinha toda uma musicalidade dele e uma influência do jeito dele. Ele não era um cara não musical nessa parte, tá ligado? O cara era muito bom no que fazia. Ele tem a característica vocal única, assim. Sim, sim. E mesmo assim eles conseguem voltar, cara. Isso é muito bom. É bem legal. E foi bem esperta a volta deles de não pegar um outro vocalista e colocar só um, tipo, um outro guita que também canta e o vocal, sabe? É muito legal. Sim, sim. É foda. Muito legal. É foda. Luiz, aproveita e puxa as suas citações aí. A citação é só uma, é o With Roots Above and Branches Below, do Devil Wears Prada, que foi o disco que estourou o Devil Wears Prada no mundo todo, eu acho, sabe, tipo, tem o Plagues de antes, que a galerinha já curtia, mas com esse disco eles se consolidaram, assim, sabe, e é um disco muito, muito bem feito e muito bonito, assim, bem arranjado, bem, bem gravado, e as composições são bem coesas, assim, bem legal. Não é meu disco preferido deles, mas é um disco bem bonito. Eu só gosto do filme. Mentira, eu não gosto do filme. Não gosto mesmo do filme. Meu disco preferido deles, na verdade, é um EP que chama Zombie. Sim. Zombie EP. Que é todo temático de apocalipse zumbi. Foda. Bem legal. Foda. Quem é? Vai lá, Thiago. Hordes of Chaos, do Creator, né? Boa, caralho, tinha esquecido. Porra, boa pra caralho. Segue na mesma linha dos outros, né? Mas bom pra caralho. Sim. A gente falou mais cedo do Tim Reaper, ele lançou o único solo com o nome dele, que é o Play My Game, que acho que talvez seja o mais honesto que ele lançou, né? Que ele não é contratado, né? Ele gravou com a banda dele e tudo. Assim, Eu simpatizo com o Tim Reaper, mas... Sei lá, eu não acho que ele é essa coca toda, sabe? O pessoal compra ele, vende ele como um cara, sei lá. Pô, alguém defende o Tim Reaper pra caralho assim? Lucas, só vejo ele tomando pedrada, velho. Não, mas quando você vê... Sim, tipo, pelos ouvintes, tá ligado? Mas quando você vê pela mídia em geral, ele é sempre considerado, tipo, um dos putas vocalistas do metal e tal, tipo... E, tipo, cara, não, né? Tipo... Ah, ele tem um empresário muito bom, né, cara? Olha os projetos que ele se mete. Ser isso, sei lá. Eu falei, né, que Judas é minha preferida. Eu gosto pra caralho dele também. E já, tipo, quase sempre que ele vem aqui eu acabo indo, tudo. E, assim, ele canta muito, mas é foda que, tipo... É isso que foi, o empresário, ele se mete nessas roubadas, né? Tipo, e aí fica aquela coisa meio sem alma, né? Sim. Pois é. E meio zoado, né? Pô, ele no Iced é ruimzão, cara. Não, ele no Iced é ruim, cara. Pra mim, esse cara é o Mark Wahlberg naquele filme que era pra ser o filme do Judas. E o Judas não deixou e eles tiraram uma onda. Mas o Mark Wahlberg tá mandando bem naquele filme, tá maneiro. Ele canta no álbum do Malmsteen, que é legal, cara. Tem. O Malmsteen não desce. Até o que gosta dele não conseguiu ouvir. E o From Afar, do Enzy Feron também, que é um álbum legal. O Reapers, ele tá no Soul Spell, inclusive, também, né? Que é o tá. Brasileiro lá. Mas tá maneiro. O Soul Spell tá maneiro. Porque tem muita gente... Desculpa, mas é porque tem muita gente junto. Você foi todos os seus ou... Foi. Já não. Show. Vai, Matuzinha. Bom, então pra também não ter tanto... Não tomar tanto tempo aqui... 2009 tem também o disco de estreia do Red Fang, que eu gosto muito. Qual o nome do disco de estreia? É Red Fang. Que ele é o álbum mais secão, assim, o mais stoner garajão, assim, do Red Fang. Depois eles foram ficando mais doom, assim. Eles ainda são muito stoner, né? Mas eles foram flertando mais com umas músicas mais doom e tal. Mas esse álbum, não, ele é todo garajão, assim, cara. Ele é bem... Tipo, ficou famosa pra Historic Dog, sabe? Esse álbum que é, porra, uma música foda. Ah, é daí, cara. Eu nunca ouvi um disco inteiro do Red Fang, eu só conheço as músicas, sabe? Separado assim. Cara, sim. E gosto das coisas que ouço, mas nunca parei. É foda. Não é, faço isso com um monte de coisa. Não é nem porque eu sou fã, assim, mas eu acho que vale muito a pena, cara. Acho que são muito bons os álbuns. Mas talvez pra uma ouvida desatenta, esse primeiro álbum pode ser aquele que você esquece, assim. Porque ele, assim, é rockão. Tipo, sabe? Stonerzão, assim, secão. Garagem, foda. Mas se você estiver procurando esse som, é bem bom. E o Blue Record do Baroness, né, cara? Que eu acho que ali é o... Tipo, ali é o... Eu gosto muito do Red, mas ali... Do Blue, eu acho que eles conseguiram achar o equilíbrio deles, assim, entre o... abrir um pouco mão do peso e botar as coisas mais levinhas e tal, umas coisas mais meio prog. Eu gosto muito do Blue. Olha. Pois é, eu achei que esse você ia comentar, tava esperando. Não, eu ia comentar, mas... Mas aí eu te cortei, foda-se, isso aí. Já são 1 da manhã, tá bem? Sim, e... não, tudo bem, vamos lá, segue, e... chega lá. Isso aí. Vamos então, não tem mais intervalo disso aí, vamos pra 2010, que eu só tenho 2 discos, eu vou começar, um disco eu não vou falar, porque eu vou deixar pra Matuza, e o outro eu vou falar, porque eu acho que só eu falaria mesmo, não sei o Thiago, mas é o retorno do Accept, cara. Ah, com... meu primeiro. Porra, com o vocalista que eu vou pegar o nome aqui. Mark Tornino. Isso, exatamente. Porque, cara, assim como o retorno, é bem paralelo, né? Assim como o retorno do Alice in Chains, obviamente o Udo não morreu, eles brigaram lá, mas eu fiquei feliz esses dias que tanto o Accept quanto o Udo falaram coisas sensatas sobre o mundo merda que a gente tá vivendo. Não sei se você viu, Thiago, por sinal. Não. Eles lançaram então o retorno deles aí, o Blood of the Nations, com o vocalista que eu já perdi o nome de novo, repete aí. Mark Tornillo. E esse disco é bom do início ao fim, é maravilhoso, é uma porrada. E por algum motivo eu só ouvi ele, não ouvi os outros ainda. Porque eu não ouvi Stalingrad, não ouvi Blind Rage, não sei porquê, cara. Passou pelo meu radar assim, mas esse disco eu ouvi pra caralho na época e fiquei louco e acho bom pra caralho, assim, tipo, é muito bom. É muito bom, é muito bom. É, os outros sofrem meio que aquele mal de Accept, né? Que são meio parecidos com esse, mas tipo esse... Accept é meio esse de cima, essa parte, né? Tipo, Mas, cara, esse disco é muito bom. Esse muito disco bom, é muito... não. Eu gosto pra caralho também. Tipo, fiquei louco quando eu vi, assim, foi meu, tanto que é meu primeiro aqui, foi meu álbum do ano. É muito, muito bom. Sim. Aí, virou outra banda, né? E eu não sei se você concorda comigo. Não existe, ou existe muito pouco, Viúvas do Udo, tá ligado? Porque as pessoas gostam do Udo solo, que é bom, é legal. Exatamente. E tipo, cara, o Accept não deve mais nada a ele, cara, tá ligado? Tipo, e vice-versa, assim, tipo, e caralho. Virou uma banda foda pra caralho, né? Então não tem o que reclamar, né? Sim, e pô, eu vou colocar link aí também, vejam vídeos ao vivo, é foda. De hoje em dia, pô, é foda demais. Não, é muito bom, é uma banda, foda. Assim, ao vivo eu recomendo ir, assim, é um puta de um show. Você já foi? Já viu shows já? Já. Foda. Zero com essa formação, é. Puta, caralho, muito bom, assim. Que foda. Porque é banda de tiozão, né? Os caras já com mais de 60 anos, os caras sabem fazer, sim. Né? Tipo, é muito bom. Sim. Foda. Manda você aí, então, Thiago. O álbum do Blaze Bailey, Promising Terror. Sim. Isso aí eu álbum... falaria. É, esse aí, tipo, cara, o Blaze tinha aquela história meio bizarra da vida dele, acho que foi quando a mulher dele morreu, teve uma história assim, tipo, esse álbum ele é, tipo, se sente que o cara tá sofrendo, sabe aqueles álbuns que, tipo, as letras meio profundas, tipo, o cara meio sofrido, assim, bem diferente do resto da discografia dele, tipo, o metal tristão do Blaze. Então, puta, eu ouvi pra caramba, também é muito bom, tipo, não é o que você espera, assim, do Blaze, não tem nada a ver com Iron Maiden, não tem nada a ver, até mesmo da carreira solo dele é diferente, tanto que, acho que depois desse álbum ele mudou a banda toda, né, não chama mais Blaze, começou a chamar Blaze dele, a banda, e aí, puta, mudou tudo, né. Mas... ele entrou numa pindaíba foda aí no início dessa década de dinheiro, é foda. Então, aí ele fez tudo, fez a banda, mas tipo, é um álbum bom pra caramba, isso aí eu recomendo. Sim. Ele é bom, cara. Eu sou um defensor real do Blaze. Em geral, boa. Inclusive no Iron. Vocês estão tudo errado. Luiz, vai lá. 2010 teve o primeiro disco do Quellertak, auto-intitulado. Nossa, você manda umas coisas que eu nunca ouvi falar. Que legal, eu acho foda isso. Luiz tá inventando isso aí, cara. Nem existe, tá inventando. Quellertak? Como é que escreve? Você escreve isso? Sim, ó. Mandei uma coisa. Caralho! Quellertak é uma coisa muito louca, cara, porque tu não sabe se aquilo é punk, se aquilo é black metal, se aquilo é stoner. É as três coisas tipo ao mesmo tempo. Zewenar, né? É as três coisas ao mesmo tempo cantado em norueguês. Cara, legal, foda. Velho, e é bom demais, foda. É bom demais, cara. E esse primeiro disco deles, a capa foi desenhada pelo cara do Baroness. Ah, sim, cara, eu conheço esse álbum, é bom pra caralho. Pegamos Matuza do poser aí. Não, cara, que tem, pô, essa banda é difícil de pronunciar, mas essa capa é bonita pra caralho, cara. Maravilhoso, cara. É linda, sim. esse disco é maravilhoso, foi uma das grandes surpresas desse ano aí. As grandes surpresas foi esse disco, cara. Inclusive o no show do Baroness tinha gente com camiseta desse álbum. Eu não sei se eu contei pra vocês, eu mostrei pra Gisela as artes, eu fiquei apaixonado as artes do John, né? E eu mostrei pra Gisela, ela ficou pensando assim, cara, ela ficou indo atrás e ficou pensando assim, tipo, ah, cara, eu vou comprar um quadro desse cara, cara, tá ligado? Ela ficou apaixonada, cara. O Timbó mandou no grupo da banda os painel que ele fez. Ah, é verdade, ficou lindo, cara. Ele fez de todas as capas do lado do Baron, assim, ficou caralho. Ficou lindo. Esse cara é muito bolado, cara. Cara, eu fiquei muito bolado, que assim, quando eu fui no show, eu falei, cara, eu guardei uma grana pra comprar, eu espero que tenha, né, no merch, tenha a arte dele, né, cara. E aí, assim, tinha, mas era 120 pau, tamanho A4, um print dessas artes, só que neon, laranja, bizarro. Cara, eu não entendi o que aconteceu, cara. Aí não, eu fiquei pulado e não comprei, cara. Caralho, que merda. Caralho, que bosta. Pois é, muito bosta, eu fiquei muito puto, cara. Não, porque, tipo, é caro mesmo essas porra, tá ligado? Então, tipo, um print A4, ok, mas, porra, neon é foda. Não, exatamente, mas não era nas cores originais, tá ligado? Não era nem o que você quer, né? Tipo, é, porra. Não, porra, eu fiquei bolado. Caralho, que merda. Valeu, foda. Mas ouçam esse disco. O importante é que a gente pegou o Matuza da Poserzice aí. Fica falando igual o Iberon, isso aí, ó. Aí. Eu não tô nem prestando atenção. Saiu um álbum novo deles esse ano, né, inclusive. E do Quellertak ou do Baroness? Do Quellertak. Ah, é? Saiu um álbum novo. Eu não tava ligado. Mas o primeiro disco é o disco me pegou, assim. Eu me lembro que eu ouvi bastante, né? Sim, a capa é do cara que é, tipo, parceiro do John, do Baroness, que faz umas artes junto com ele também. A capa é bonita, mas é bem menos interessante do que a outra, cara. Sim. Foda. Matuzinho, aproveita que você tá falando aí e manda o seu. Ok, é... Olha o que eu deixei pra você, um aí... Cara, eu tô com medo de não sei qual que você quer que eu fale, mas eu acho que eu sei, porra, sei lá. Sim, só tem dois esse ano que eu ia falar. Um eu já falei, porra. Eu vou falar dois ao mesmo tempo aqui, na verdade, que são dois álbuns que se completam. Eles foram lançados no mesmo ano, de diferença de alguns meses só. Tipo, é como se fosse um álbum duplo, mas sem ser duplo, tá ligado? Tipo Mesmerize, Hypnotize do System, né? Que é os do The Ocean, o Heliocentric e o Anthropocentric. Não é isso que eu ia falar, tudo bem. É, eu sei que não são esses também que tudo você ia falar. Tudo bem, tudo mas, bem. Mas, cara, esses dois álbuns, pra mim, a melhor coisa que o The Ocean já fez... E é um puta ponto de partida. Se você quer, já ouvi falar do The Ocean e quero conhecer, é um puta ponto de partida. Pega esses dois álbuns, ou um deles, né? Não importa a ordem que você for ouvir também. E, pô, tem tudo ali, cara, sabe? Tipo, tem uma música específica que é Firmamente que eu falo que é tipo, cara, é meu gosto musical da Nutshell, assim. Ele consegue colocar tudo numa música e ficar bom, não ficar uma maçaroca do caralho, assim, cara. É lindo. Esses dois álbuns são perfeitos, cara. É o Homem de Fobia deles. É, exato. Né? Gostou? Não, eu falo pro Timó aqui que Homem de Fobia é total Firmamente, cara. Acabei de mandar uma piscadinha aqui, tá, galera? Só pra vocês essência. Não, tanto que uma das nossas referências na hora da Master foi o Heliocentric. É, foi a referência total. Até pra mim, que conheço pouco, eu consegui pegar isso, né? Eu tenho que ir atrás do The Ocean. É uma falha minha aí. Vai sair álbum novo esse ano, então já vai se atualizando aí. Vou atrás, final do ano tem, né, Matuzinho? Nós. Fechamos 3 horas de gravação. Vai lá, quem é agora? É o Thiago, né? Vai, Thiago. Eu. E o último da minha lista, que é o do Halford, número 4, o Made of Metal, que... Não ouvi. Caralho, vamos ver. Cara, foi um álbum que eu ouvi esse ano, de novo, assim, porque não me pegou na época, porque ele é muito diferente dos outros dois. E assim, na época não me pegou, não gostei muito, e eu peguei pra reouvir esse ano, no comecinho do ano, e aí bateu, sabe? Falei, puta, é foda pra caralho. E é legal, é diferente, assim, ele não é aquela pegada, né, heavy, rápida, né, igual era como são os outros dois, ele é um pouco mais... Fazer um destaque aqui pra capa horrorosa. Horrorosa capa, a Nilsa também, mas, tipo, Saiu Ralph foi. Tá valendo, cara. Não, tudo bem, tudo bem. A capa, eu falei do Resurrection no, na parte 1 desse podcast, a capa já é feia, mas olha isso, meu Deus. Não, a capa é horrível, tem uma música que fala de Nazca, sei lá. Nossa, que capa feia, meu Deus. Tá. Mas é bom, Alvo. Parece de jogo de Play 1, né, cara? Sim. Eu tenho que ouvir esse álbum, passou pelo meu radar. Você não vai gostar de primeira, ainda mais se você gosta do Resurrection e tal, mas, tipo, depois que você ouvir, calma, ele é bom. Eu acho o Resurrection uma obra-prima, na moral. Também, pra mim é um dos top 10 da vida, assim. Sim, sim. Ele e o War of Words do Fight também, atuais. Ah, que estudo do caralho. Mas eu ainda gosto mais do Small Deadly Spaces. Eu não ouvi esse também. Hã? Eu acho que eu não ouvi esse também. Não, é bem legal. É, legal. É bem diferente. War of Words é muito diferente um do outro, assim. War of Words é mais trash, né? Eu sei que esse é mais hard, né? E o Small Deadly Spaces é mais Alice in Chains, assim. É mais, meio experimental, né? Tem umas coisas... É meio diferente. Foda. Luiz, aproveita e manda o seu aí. Então vou só citar duas últimas coisas. Uma é o Attack of the Wolf King, do Haste the Day. É um disco que eu ouvi bastante quando ele saiu, assim. E eu ainda escuto, volta e meia eu boto ele, assim. É um disco muito, pra mim, é muito perfeito, assim. Perfeito. Eu acho que esse é o melhor disco do Haste the Day. Melhor que o Dreamer, até. E o Deep Blue, do Parkway Drive, que foi o último grande disco do Parkway Drive. Depois disso eles foram... e tal, foi fugindo um pouco do que eu gosto deles, assim. Ainda gosto da banda e tal, mas pra mim esse é o último grande disco deles. Se você falasse que não gostasse da banda, eu ia te suar, porque você conseguiu ser bloqueado no YouTube por causa da banda, cara. Isso é um nível de fã de outro nível. Ah, bloqueado não, foi só rolou... Flagueado. Rolou o claim de direitos, né? Tipo, eu não consigo ganhar dinheiro com aquele vídeo, né? Não posso ganhar dinheiro com aquele vídeo. Ô, João, a gente teve claim de direito da gente mesmo. É. Ah, é verdade. Ai, cara. Estamos de parabéns mesmo. Legal. Mas a gente é muito fã da gente mesmo. Eu sou fã das coisas que eu toco. Então, justo. Isso aí. Refutável. A gente é só as duas últimas citações de 2010. Pode. Rapidinho que eu tô tentando fazer rápido aqui e eu me perdi. A outra é o Parkway Drive, qual o nome? Deep Blue, né? Eu vou te mandar tudo, cara. Ah, é verdade, eu esqueci que o Luiz é profissional, um Deep diferente. Pô, a minha lista tá aqui, se você quiser eu mando, porra. Mas nunca mandou. Luiz manda logo depois, só pra avisar. Mas é que o Luiz tem que, ele tem que mandar os nomes que ele fala, porque ele inventou, né? Então não dá pra achar. É verdade. Olha o WhatsApp agora aí, ó. Ah, ele é lindo. Te amo, Luiz, você é maravilhoso. Aí, ó, todos links, tudo bonitinho. É nóis. Vai, Matuzinha. Cara, eu acho que é esse que você quer que eu fale. Mas na real não é um álbum que eu sou muito fã. Eu acho que é o pior álbum da banda, mas é o álbum de estreia. É esse que você quer que eu fale? Sim, mas pode ser o pior, mas é incrível mesmo assim. Você não acha incrível? Não acho incrível, mas eu gosto. Você tá errado. Esse é o único álbum que eu não ouço inteiro. Eu ouço e ele vai ser gasto separadas. Com você ainda, meu Deus. Você que deixou pra minha mão, tenho culpa. Que é o Opus Oponimus, do Ghost. Esse álbum é incrível, cara. Cara, é que eu acho que nessa época, ele ainda era... O Ghost não tinha personalidade. Ele era... Você já tinha ouvido alguma coisa parecida nessa época? Black Sabbath. Chama Black Sabbath. Não. Não é parecido assim, cara. Cara, nessa época... Isso é uma constatação de barra do caralho. Eu lembro quando tocou esse álbum e, tipo, ficou... Caralho, que porra foi essa, tá ligado? Cara, o Tobias fala isso. Fala que não, nessa época a gente era, tipo... Era mais um projeto que a gente fazia porque, tipo, era um arif, tá ligado? Era, mas tipo, é diferente mesmo assim, sabe? Sim, mas ele é tipo ele é uma banda setentista genérica boa, mas como várias que tem aí, tá ligado? É o que eu reclamo de banda setentista, tá ligado? Tipo Cadaver, tipo várias bandas dessas, que são boas, mas são todas meio parecidas e tal. Então nessa época o Ghost ainda era meio que uma paródia, entre aspas, muito boa, mas depois que ele se encontrou no caminho, assim, a própria cara dele. Mas eu gosto muito de Ritual. Pois é, Ritual é incrível. Tem, pra mim, um dos solos mais bonitos dessa nova era aí, das músicas pesadas em geral. O solo de guitarra, tô falando, acho muito bom. E eu acho que não é do Tobias o solo, e isso é uma coisa que até vou falar, que eu acho meio bizarro, que é meio mal acreditado pros outros músicos, tá ligado? Não, então, tanto que teve, tanto que rolou a treta, né, cara? O que era o guitarrista, que eu esqueci o nome, né, que era o... Era o Nameless Ghoul, né? O Nameless Ghoul. É, mas eles tinham nome antes, né? Eles tinham Nameless Ghoul, tipo, Air, Fire, tá ligado? Tipo, e cada um tinha um elemento. E aí esse outro cara que era o compositor junto, tá? Eles tretaram e, tipo, ele só fez até o Meliorda, né? Aí o outro pra cá ele já não fez mais. E ele voltou pra banda antiga dele lá, que ele tinha com o Tobias, né? Sim. É, o engraçado é que mostra também que tipo... O Tobias meio que não precisa dele, que ele lançou coisas ótimas depois, né? Pois é, pois é. Mas é muito bom o som da outra banda dele lá, que eu esqueci o nome agora. Show, show. Matuza, eu acho que só sobrou você. O que, que você tem mais pra nós aí? Ah, não, não. 2010 eram só essas mesmo, cara. Não, assim, só essas? De, assim, eu tenho de menção honrosa o Diamond Eyes, do Deftones, mas você já tinha falado do Deftones lá em cima, lá no... Sim. E eu não gosto do Diamond Eyes. Desculpa. Eu acho um bom retorno, assim... Entre aspas, retorno. É, não sou muito fã, não, cara. Eu pensei em colocar nessa lista só pra citar, né? Porque é um ponto importante na carreira dele, mas é igual eu falei no podcast do White Pony, que é até o White Pony ali mesmo que me interessa de verdade. Depois não me interessa tanto, não. Eu acabei de ver que esse gravador secundário que eu uso dá pra desenhar na tela sem querer. Caralho. Caralho, beleza. É, então está subindo a música aí, a gente está indo para os encerramentos. Galera, no encerramento aqui, obviamente, nosso brotherzão Thiago vai escolher a música de encerramento. Você já imaginava isso, né, Thiago? Não é uma surpresa pra você. Não. Ah, ficou um laço. Cara, preparado de história. É, pois é, porque esse é um puta podcast difícil de escolher música de encerramento, que é muita coisa. É, muita coisa de muitos anos, né? É, sim, mas o... E também fazer uma indicação aí. Vou começar com a minha indicação, que dessa vez eu tenho. Que é, já comentei dele aqui, infelizmente é um canal que fala em inglês, mas você pode adicionar aquele close caption babaca que tem embaixo, que mesmo ficando na hora, eu consigo entender, fica bom. É, o Adam Neely, que é um baixista de jazz que eu gosto muito, fez um vídeo falando de Garota de Ipanema. Matus, eu sei que você conhece esse, você já viu esse vídeo? Cara, não vi. Cara, é maravilhoso. Vou mandar o link aqui pra vocês já irem vendo. É muito bom, cara. Tipo... Ele fala tanto da história da música, ele chama uma cantora pra ajudar ele, quanto da parte teórica, melódica, harmônica, sabe? E, sim. Cara, assim, eu pago muito pau pra música brasileira, só que eu tenho medo de parecer ufanista nessa parada, tá ligado? Mas, cara, eu gosto muito, assim, do... Eu não sou tão fã de Garota de Ipanema, mas eu gosto muito de MPB em geral, e eu gosto muito de analisar como é... A criatividade brasileira é em cima das coisas, tá ligado? Tipo, cara, sei lá, acho foda. Cara, pior que eu vi essa thumbnail essa semana e eu nem me liguei que era dele o vídeo e, tipo, passou direto, assim, sabe? Porra, eu achei muito foda. Muito foda. E, Luiz, vai pra sua indicaçãozinha aí. Pô, eu vou indicar dois filmes, então. Já até mandou aqui, cara, ele é muito profissional. Eu tô te mandando os trailers aqui. O primeiro que eu vou indicar chama Satanic Panic. É um filme indie, é uma comédia indie de terror, assim. Eu acho que você indicou no grupo lá do site esses dias, não foi? Eu acho que indiquei. É muito divertido. É muito divertido. É com a Rebecca Robin e mais uma galera de comédia, assim. Vários rostinhos conhecidos de seriado e coisa assim. E é um filme independente. Ele é escrito por um cara chamado Ted Gagan, que é um cara da cena de indie de terror. Um cara bem promissor, assim. Ele faz coisas bem legais e tal. Ele é dirigido por uma novata, chama Chelsea Stardust. E a atriz principal também é novata. A guria manda muito, assim, muito legal. E que a história é uma entregadora de pizza... E tá no primeira noite de trabalho dela, e ela vai entregar umas pizzas num bairro rico, assim, um bairro de rico que eles falam que a galera não dá gorjeta boa e tal, tipo, tem que se ligar, porque os ricos são mão de vaca, não sei o quê. Ela vai lá entregar as pizzas e ela entrega 5 pizzas na casa e o cara não dá gorjeta pra ela. Ela precisa da grana da gorjeta pra botar gasolina na motinho dela, que ela usa pra pegar pizza. E aí, como ela não recebe gorjeta, ela resolve, tipo, bater na porta de novo, ninguém atende, e ela entra pelos fundos, assim, na casa, e ela cai no meio de um ritual satânico pra invocar Bafomé. E o pessoal precisa de uma virgem, porque eles vão invocar Bafomé e eles vão fazer Bafomé se manifestar fisicamente. Ele precisa de uma virgem para sacrificar para que isso aconteça. E ela, casualmente, é virgem. E aí as coisas acontecem. Casualmente? Cara, eu tô vendo umas imagens aqui e achei... Cara, eu já quero ver esse filme, cara. Eu também. Eu fiquei interessado pelo plot. É muito divertido. O filme é todo cheio de efeito prático. Tem bastante gore. Ele é bem escrito, ele é bem amarradinho. Existe uma explicação bem plausível pra ela ser virgem. Porque ela tem 20 e poucos anos. Não faria sentido, mas existe uma explicação. E a explicação tu compra. Tá ligado? É muito... Cara, o filme é muito legal. Muito legal. É distribuído... Uma das distribuidoras é a Fangoria, né? Fangoria é maneiro pra caralho, cara. Sigo eles no Instagram. Aparece muita coisa boa, cara. De filmes clássicos em geral, assim. Cara, a gente falou do Ghost agora há pouco. Por acaso, o último EP do Ghost, que é o que tem Kiss the Ghost, Marry the Cross, chama 7 Inches of Satanic Panic. Olha só. Olha aí, o ciclo se fecha. E qual é a outra, Luiz? A minha outra indicação é o Palm Springs. É um filme novo, saiu agora esse mês, original Hulu, né, daquela plataforma Hulu. Sim. E é com o Andy Samberg e a Christine Milioti, que fazia a mãe no How I Met Your Mother. Você tá usando a Hulu? Não, porque não existe. Existe no Brasil a Hulu? É isso que eu ia perguntar. Você conseguiu o acesso? Não existe no Brasil a Hulu. As coisas da Hulu saem aqui na Amazon Prime, se não me engano. Algumas coisas saem, mas a maioria sai no torrent, né? É. Sim. A maioria sai no torrent. Mas, não, aí é um filme, é um original da Hulu, que é com o Andy Samberg e a Christine Milioti. Queria que fazia a mãe do How I Met Your Mother lá. E o Andy Samberg é o Peralta, né? Do Brooklyn Nine-Nine. Uhum. E é um filme que, na real, é produzido pela galera do Andy Samberg lá, o Lonely Island, tá ligado? A galera dele. E é uma produção... Que eu adoro eles, por sinal. Ah, eu também. Ah, eu acho do caralho. Eu adoro Lonely Island. Eu também. É foda. E aí é uma história maluca, assim, que, tipo, é um casamento em Palm Springs, na Califórnia. E tipo, o cara, ele tá no casamento de uma amiga da namorada dele. E só que, tipo, é que ele tá meio que de saco cheio, assim, sabe? Ele tá meio que cagando, assim. Tu não entende por que ele tá cagando, sabe? Pro casamento, assim. E, tipo, ele não tá nem arrumado. Ele tá no meio do casamento, não tá... Ele tá de calção de banho e camisa floreada, assim, tomando cerveja, todo desgrenhado, assim. Ele não tá nem aí. E aí tu... E, tipo, não entende por quê. E aí a história vai se desenrolando e tu vê que ele tá num loop temporal. E que, tipo, aquele dia se repete pra sempre. Tipo, cara, tem o J.K. Simmons, cara. Que foda. Tem o J.K. Simmons... E, tipo, se ele morre, ele volta pro começo do dia. Se ele dorme, ele volta pro começo do dia. Então, tipo, ele tá há milhares e milhares de dias naquele mesmo dia. E ele tá de saco cheio já. E ele sabe tudo. E ele sabe tudo que vai acontecer, tá ligado? E aí a história é que ele envolve... Ele conhece essa guria e ele envolve ela, sabe? Sem querer, ela segue ele pra caverna lá. Quem viu Dark aí vai se identificar, tem uma caverna e tal, então o lance do loop temporal acontece numa caverna e a guria segue ele nessa caverna e ela entra no loop também, entendeu? E daí fica os dois presos nesse loop tentando descobrir como se livrar disso, assim, sabe? Tipo, e é muito divertido, é muito afudido. Que da hora. Do caralho, assim. E me pegou muito de surpresa porque eu tava achando que era só uma comedinha romântica, assim, com os dois, e não, é uma parada de loop temporal muito maluca, assim, e vale muito a pena. Vale muito a pena, é genial, o filme é genial. Foda, maneiro. E você, Matuzinha? Cara, hoje eu tenho indicação legal, inclusive, olha aí. Documentário. Porque as outras eram todas otárias, né? Sim, as outras eram meio bosta. Essa aqui eu fiquei feliz de indicar. Eu vi o negócio e falei, nossa, eu preciso indicar no podcast, cara. Que é um documentário chamado Barato do Iacanga. Que é, tem na Netflix. Ele não é da Netflix, mas estreou na Netflix faz um tempo já. Ele é sobre o Festival de Águas Claras, que foi um festival... Pô, que foda, cara! Foi o Woodstock brasileiro, assim, cara. Rolou por 3 anos no interior de São Paulo, não em Águas Claras, se chama Festival de Águas Claras, mas ele fica na cidadezinha de Iacanga, no interior de São Paulo. E, porra, é do caralho, cara. É um festival bem curtinho, tipo, festival. O documentário é bem curtinho, tipo, 1h30 de documentário, assim, cara. Mas, porra, é do caralho. Assim, eu assisti hoje enquanto trabalhava. Deixei rodando e trabalhando, festival rodando. Assim. Corretíssimo. Sem julgamentos aqui, pela minha parte. Né, se alguém no meu trabalho estiver ouvindo isso... Aquele abraço, galera. Procura aí a data que eu fui improdutivo, vai saber qual que foi o dia que eu tava assistindo, que foi gravado esse podcast. Cara, e é muito, muito bom, cara. É muito legal esse documentário, assim, cara. É um bagulho que, tipo, o documentário demorou quase 10 anos pra ser feito, assim, cara. E pra sair mesmo, assim. É muito bom, cara, o documentário. Bem legal. E é um bagulho que tá esquecido, tá ligado? Tipo, pô, ninguém fala desse festival, cara. Foi um puta festival que durou 4 anos, sabe? Tipo, durante a ditadura, tá ligado? Tipo, treta com a polícia. Que foi feito tipo na fazenda do maluco, assim, eles foram fazendo, tipo, vamos fazer trazer umas bandas e tocar, e virou um festival gigante, assim. Muito bom, cara, muito bom. Foda. Pois é, nessa época da ditadura tinha uns festivais foda, cara. Tinha festival de rádio também, que era até uma coisa meio promovida pela ditadura. Que os caras pagavam pra galera vaiar, né? Então, tipo, os caras faziam aquele. Sem ser o cara de Falamos de Flores, aquele Eu Quero Colocar Meu Bonde na Rua, o cara que fez essa música, esqueci o nome dele. Mas ele quebra o violão porque a galera vai. Tem uns documentários maneiros. Mas deixa pro próximo podcast. Tiagão, primeiramente, muito obrigado pela sua participação. Primeira vez que você grava com a gente aqui e você já fez 3 horas e 20 minutos. Desculpa por isso. Desculpa. Segundamente. A sua indicação e a música de encerramento dos nossos queridos ouvintes. Você já foi legal, assim, tipo, é uma pauta legal que a gente já anotei um monte de banda aqui pra conhecer, um monte de álbum pra ouvir, então foi legal pra caramba. Então, puta, é muito, muito legal. E eu que agradeço, então, o convite. E, assim, indicação, eu não tenho nenhuma indicação, eu tava trabalhando pra caralho e, tipo... Assim, ó, então, isso não é desculpa pro Matuza. Tá vendo? Minha recomendação é não trabalhe muito, porque eu tô com a vida toda atrasada, não ouvi nada, tava igual um louco trabalhando. Então, assim, minha recomendação é não trabalhar demais. Eu fiquei meio que um mês ausente do mundo, assim, porque eu tipo, só tava trabalhando, não vi nada, então eu tô meio perdido. Então, minha recomendação é não trabalhe muito. E a música de encerramento, para homenagear o momento que a gente está vivendo, né? E já que foi a última banda que a gente comentou, o Accept com o Pandemic. Foda, cara. Cadê nada vai e bota Gojira. Vou colocar. Calma, deixa eu pegar uma coisa aqui. Motley Crue, foda-se. Não, mentira. Cara, um beijo pra vocês ouvintes, eu tô morrendo de sono. Um beijão, Thiago, obrigadão pela participação. Um beijão pros colegas, tá subindo aí. Valeu.